Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e aos 16 anos eu coloquei fogo num... Caralho, bicho. Cara, você é louco? Olha aí. A CC perdendo fãs agora. É, aqui é o Vinícius Hidalgo e, cara, se o Basílio II subisse ao trono por uma terceira vez, ele pedia música ao Fantástico. É verdade. Ah, o cara é foda, velho. Moleque russo do caralho, velho. Uma vodka na mamadeira, meu irmão. Vai tomar no cu. Bom, aqui é o Garcia e ser rei não deveria ser brincadeira de criança, sim? Como é bom. Ah, não, mudou a música pra ficar na cabeça, velho. Pronto. Vingança. Nossa senhora, velho. E aqui é o Marcelo Vulgo Branco e eu estou de ressaca. Que bom, isso é muito bom. É, que bom pra... Só que não, né? Eu quero é mais, tá ligado? Que o circo pegue fogo. Por falar em circo pegando fogo, é o que você vai ver muito aqui nesse ACCcast de hoje. Verdade, hoje vai ser... Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para trocar uma ideia sobre os reis que garotearam, né? Nossos jovens reis aí da história que fizeram umas cagadas, bitapaca. João, como dizia um velho ditado aqui, criança brinca com merda, esquece e come. Essa é a verdade. É bem por aí mesmo. Pô, as crianças de hoje, pô, tem as crianças têm iPad, as crianças brincam na merda e passam no iPad hoje em dia. É, as crianças de hoje soltam merda pelo iPad, né, no Facebook, YouTube. É diferente. Ah, isso. Hoje a gente tem um convidado super especial aqui, que é o nosso querido Garcia Renato, né? Patrão do ACC, ouvinte aí, e agora amigo da família ACC. E aí, Garcia, de boa? Super de boa, querida. Aproveitar aqui o espaço e tal, agradecer aí o convite para participar dessa de mais esse ACC aí com vocês. É nóis, cara. Maneira que o Garcia é muito sereno, né, cara? O Garcia passa uma tranquilidade assim. Chega aqui uma loucura do caralho, né? Chega o Garcia. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer participar aqui. É, cara, eu percebi isso aqui. Tem três caóticos. Aqui, cara. Mano, ele tá sendo meio que um ponto de equilíbrio, cara. Fala que isso é a minha vida, cara. Eu vivo num monte de gente também, tipo, todo mundo lá, meu, arrancando os cabelos, e eu tipo, ué, parece que tá tranquilo. Aquele sapinho, né, do Face, ué. É. Ai, ai, muito bem, vamos trocar essa ideia marota aí, falar dos nossos jovens reis que fizeram as cagadas do leque-leque, mas só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera. Leitura de recadinhos do nosso programa Tipos de Dieta, cara. Sim, a galera gostou bastante, a gente teve um monte de e-mail que já somou com o que tinha e acabou fudendo tudo. E o negócio é o seguinte, eu vou ler aqui esses e-mails, como eu falei, né, que tinha separado um pouco, e o que ficar a gente vai jogando pra semana que vem naquele esquema. Vou começar aqui pelo e-mail do Rodrigo Luz, e ele manda, e aí, gurizada do ACC? Aqui é o Rodrigo Luz de Guaíba, Rio Grande do Sul, e do grupo do ACC no Telegram. Fica a dica, olha aí, quem quiser entrar no grupo do Telegram, pode entrar lá. É, só encaminhei esse e-mail pra comentar que eu era o vizinho do Febrinho que trabalhava à noite. Não, brincadeira. Mans, também trabalho algumas madrugadas durante a semana e como moro em uma rua com várias lojas, também tenho dificuldade de dormir alguns dias. Teve uma vez que cheguei em casa 8h30 da manhã de um sábado ou domingo e mandei aqui, vou dormir direto porque tô quebrado. Tal qual foi a minha surpresa que ao encostar a cabeça no travesseiro, ouço aquele rufar de tambores lindo, seguido de trompete, tuba, bumbo e tudo mais que uma banda tem direito. Sim, naquele fim de semana uma loja na frente do meu prédio de 3 andares decidiu que seria maneiro fazer uma promoção onde uma banda, tipo aquelas de colégio, tá ligado, ficasse tocando pra chamar a atenção dos clientes. A situação foi tão inocente que eu e minha mulher começamos a rir. Mesmo assim, segui deitado e depois de vários e longos minutos, o Mr. Sandman veio me visitar e consegui dormir conforme o barulho foi diminuindo. Uma coisa que vocês comentaram, que inclusive aconteceu recentemente no meu prédio, são aquelas situações em que somos incomodados com os famosos ruídos da intimidade alheia. Sabe, aqueles entre paredes? Então, cara, a gente comentou, só que saiu na edição porque tinha ficado muito... tá ligado? O bagulho foi pesado, aí saiu na edição. Aí, vocês já chegaram a ter vizinhos com esse tipo de problema? Pior, alguns membros do ACC eram esse tipo de vizinho. Era a galera que já vinha, mas caralho. Mas deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Mas enfim, gurizada, muito legal esse cast, me diverti bastante com as histórias, menos com as da Grok, que foram assustadoras, e fico no aguardo de mais cast desse tipo de assunto, pois sempre rende boas histórias e risadas. Feitoria, gurizada, valeu e até a próxima. PS, fica Febrini e hashtag não foi spoiler. Isso aqui é uma piada muito interna que ninguém vai entender, só se você fizer parte do grupo do Alguma Coisa Cast no Telegram. Tem link na página da CC, tem link no post aí também. Procura no Telegram, Alguma Coisa Cast, que você vai encontrar. Valeu, Rodrigão, tamo junto, Luz, é nóis. Vou ler aqui agora o e-mail do Fábio Henrique, grande Fábio Henrique, um dos ouvintes que eu mais gosto. Olá, casters, kkk, Raul mais louco que o Batman na leitura do e-mail. É, foi um e-mail que o Raul tava loucão aí. Esse dia foi bem louco. O cast sobre vizinhos foi muito bom, ri demais e ainda me identifiquei com algumas semelhanças relatadas. Moro em um condomínio desde 6 anos de idade e atualmente tenho 23, recém-completado no último dia 2, então já vi muita coisa por aqui. Como trabalho de madrugada, passo noites em claros e num dia desses estava eu xeretando no YouTube com meus fones de ouvido para não fazer barulho. Quando então ouço uma mulher resmungando, já imaginei que tivesse apanhando, pois o bloco da frente tem histórico de tretas de... Caralho! Fiquei em silêncio para conseguir identificar a situação, mas para minha surpresa não era bem uma agressão. Talvez a moça estivesse apanhando sim, mas estava em outra situação, se é que me entendem. Eita, caralho! E quanto ao vizinho do Febrini, que folgado e sem noção. Trabalho da meia-noite às 8, durmo de dia. Já são 3 anos e meio nesse ritmo e graças a Deus tenho sono pesado, não ouço barulho nenhum. Nem mesmo quando fazem reformas aqui. Chega por hoje, já me estendi demais. Valeu, galerinha. Até a próxima. Cara, a galera é folgada mesmo. Eu fico editando essa porra aqui, mano. Tem dia que eu nem durmo. Eu trabalho no horário normal e comercial, sei lá que porra que é, durante o dia, durante a tarde. E à noite eu fico editando aí o dia inteiro, a noite inteira. No outro dia eu vou trabalhar virado, não reclamo, vou pra academia. O povo é foda, né? Mas fazer o quê? Tem que respeitar, né, cara? Fábio, obrigado pelo seu e-mail. Muito obrigado por você estar ouvindo aí, fazendo a maratona. Isso é foda, mano. E a maneira que eu tô com essa voz de pato rouco do caralho, porque eu tô doente, né? Vou ler aqui o e-mail da Tamires Valentim. Olha aí, ouvinte hashtag nova do ACC. Ela mandou lá coisas. Me chamo Tamires... Tenho 27 anos e sou de Andradina, SP. Oi. Conheci o podcast há pouco tempo, ouvinte nova aqui. Na verdade, não há pouco tempo, risos. Já tinha adicionado o podcast há um tempinho, mas nunca tinha escutado nenhum. Adorei vocês todos, viu? Bom, sobre vizinhos, teve uma coisa que me marcou quando era pequena. No quarteirão de cima da casa da minha mãe, estavam duas crianças brincando e de repente o que acharam? Um corpo. Caralho. Um corpo enrolado em um tapete, sim, um fucking defunto, até a TV local foi lá. Caralho, que é isso, velho? Bom, é isso, continue com o trabalho maravilhoso que vocês fazem, dou muita risada, muita mesmo. Beijos a todos e ela manda 2 coração bundinha. Oh, obrigado, Tamires, obrigado pelo carinho e, pô, cara, cuidado com esse vizinho mafioso seu aí que é foda. Vou ler aqui o e-mail do Lucas Silva, o nosso querido Lucas da ZL. Pô, faz tempo, hein? Fazer o sotaque aqui, será que rola? Ele manda aqui, ó. Vizinhos são seres de universo próprio, estão mais ligados do que uma simples rua, parede ou infiltração nela. É mais que uma relação de amor, ódio, amizade, morte, mas de troca. Ou melhor, de CD, o óleo, senha do Wi-Fi, chave de fenda, secador, controle de videogame, vela, açúcar, TV a cabo, bambu. Bambu é foda, né? E o bambu? Centrífugo, ferro de passar, ovos, telefone, cartão de crédito, molho de tomate, compra da casa e etc. A trilha sonora do cast com Bezerra da Silva lembrou na hora do meu ex-vizinho Zelão. Maconheiro, mandioqueiro, pai de família. vizinho de frente, uma viela típica das quebradas da ZL, mano. Fã de Bezerra e Amado Batista, acordava 7 horas da manhã, 7 dias por semana, com o som ligado, escutando esses clássicos. Acendia o trabuco que ele mesmo plantava na laje, espalhando a fumaça do tinhoso dentro das janelas para usufruirmos de tabela involuntariamente. Logo derrubava a água do tambor com as macaxeiras, parecia uma onda de tsunami. Cortava as mandioca e saía cantarolando para seu ofício. No fim da manhã chegava a filha de sua esposa com o namorado, em meados de 2000, com o bonde do Tigrão e a dança da motinha bombando. Esses eram os sons usados no último volume para o casal se comerem. No casal se comerem. Essa vai ser a nova expressão. Chega de fazer amor. Hashtag agora o negócio é se comerem. À noite, várias brigas de família. Ele tinha uma arma, meu Deus do céu. E apesar de agredi-la verbalmente, talvez fisicamente, a mulher não ouve disparos por pouco. Caralho, que delícia isso, velho. Por mais que reclamemos dos vizinhos, são com eles que aprendemos a conviver, pois estarão sempre do nosso lado. Então escolha as roupas do varal. Então recolha as roupas do varal e tranque as portas quando sair. Ainda tem o rico fudido, o pobre fudido e aquele que se não foi vai ser um dia. Apesar das diferenças e desavenças, no fim todos querem ser felizes. Abraços, melhor PC do World. Valeu, Lucas, é nóis, irmão. Manda um salve pra galera da ZL aí, tamo junto. Galera, obrigado a todo mundo que mandou e-mail. Se você não mandou e-mail, manda aí pra contato alguma coisa cast@gmail.com. E valeu toda a galera que comenta no site. A gente não lê aqui na leitura de e-mails os comentários do site, mas a gente tá acompanhando aí, galera. Valeu mesmo. Os desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, senhoras e senhores, chegamos aqui ao Desfibriladores do Rock, a nossa tentativa de ressuscitar o rock and roll. Hoje vamos falar aqui da banda Torture Squad. Olha aí, Esquadrão Tortura, hein? O Esquadrão da Tortura, o que é o Bop? Cara, uma banda de thrash metal, death, assim, pauleira o bagulho, tá ligado? Pesadão. De 1990, mano. Antiga pra caramba. É, banda daqui da zona sul de São Paulo aqui, os caras tocavam na cena under aí, né, como a maioria dessa galera que a gente fala aqui. Aqui em São Paulo tem bastante banda, assim, bastante lugar, por incrível que pareça, né. É difícil você achar uns bares assim e tal. Tem um bar, cara, acho que é na Vila Madalena, ou é Vila Mariana, que se chama Morrison Rock Bar. Putz, eu ia muito lá quando era adolescente, era maneiro, cara. Lá tinha muita banda nova assim e tal. É, bom, os caras têm um rock bem pauleira mesmo, vocês estão ouvindo de fundo aí, né? Pra quem curte um estilo mais pesado assim, eu acho que vai gostar. Quem gosta de Pantera vai curtir o som, porque é bem pesadão assim, o vocal também é animal e tal. Não é uma, sei lá, algumas pessoas podem achar meio Sepultura, eu não achei não, achei moderado assim, né? Entre aspas. Os caras têm uma cacetada de álbuns aqui, ó, tem o Shivering, tem Asylum of Shadow, tem Unholy Spell, tem o Pandemonium, tem o Hellbound e tem o Equilibrium. Tem também Esquadrão de Tortura e tem um ao vivo que é Death, Chaos and Torture Alive. Olha aí que maneiro. Fica a recomendação então, banda Torture Squad, aqui no Desfibriladores do Rock. Os Desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, senhoras e senhores, vamos para alguns recadinhos rápidos aqui. A Grok, nossa querida Grok maconheira, que tem uma página agora no Facebook. O nome da página é Quadros no Diminutivo. Entrem aí, tem link no post, curtam a página. Vou falar de novo, o nome da página é Quadros no Diminutivo. É uma página da Grok com um amigo dela, o Rafael Castilho. O Rafael, ele faz alguns poemas, algumas paradas assim. E a Grok, né, cara, é desenho, né, é tirinha, aquela pegada que ela ama. A Grok tá estudando muito, ela tá fazendo coisa pra caramba, tá correndo atrás do sonho mesmo aí. Então, tudo que ela colocar lá, se vocês curtirem, compartilharem, se vocês se identificarem e tal, vai ser muito legal, porque realmente vai motivar ela a continuar. E é o seguinte, eles têm uma pegada bem política, sabe, de protesto e tal, então... Quem se identifica com essas paradas, entra aí, Quadros no Diminutivo, dá um like lá, clica para receber notificação. Tô fazendo muito isso agora, viu, galera? Tô entrando muito em página que eu curto, clicando lá naqueles três pontinhos lá em cima no celular, clicando em notificação e clicando para receber notificação. A galera posta pouca coisa, às vezes é um post por dia, nem enche muito seu saco, sabe? Só aparece uma atualização lá por dia, então é suave. Fica a recomendação aí. Eu tenho que fazer jus aqui a uma pessoa que é o Garcia Renato, cara. Nosso ouvinte e amigo aí, que tá participando desse programa, inclusive, por quê? Porque ele é patrão ACC. E toda vez aqui na leitura de recadinhos, eu esqueço de agradecer o Garcia, porque ele não tá lá no grupo do Facebook dos patrões, porque o Garcia não usa muito Face e tal. Então, Garcia, eu faço aqui um agradecimento especial a você. Obrigado demais por toda a sua colaboração. Garcia é um dos que mais ajuda, assim, ele dá uma grana fenomenal, que puta, isso é foda. Tipo, se juntar o Garcia e o Madeira, dá pra comprar um carro por mês, tá ligado? Sacanagem, não dá não, mas a grana que os caras estão dando ajuda pra caramba e tal. E agora, como a gente vai voltar com o YouTube aí completamente renovado, né, isso aí tá ajudando pra caramba a gente montar o novo estúdio, entre aspas, né, que a gente vai gravar aqui. Vai ter uma paredinha maneira que a gente tá fazendo, compramos uma mesinha e uma cadeira nova, vamos fazer todo um esqueminha maneiro aqui pra trazer um material legal pra vocês aí. Vamos então agora pro nosso programa aí de reis que garotearam. Olha aí, qual rei que garoteou aí na opinião de vocês? Tirando o Joffrey, é claro, né, porque aquele ali já nasceu fazendo cagada, né? Antes da gente começar a falar uma parada aqui, a gente vai falar de muitos reis aqui hoje que fizeram coisas interessantes, né? Tiveram os seus pontos positivos ali também e tal, mas a gente tá aqui principalmente pra apontar as cagadas, porque é mais legal. E mostrar o quão jovem eles eram quando fizeram as cagadas, tá ligado? Porque temos aqui que beira aquela coisa do tipo inacreditável, né? A gente tá acostumado com alguns reis que são jovens e tem tutores, aquela porra toda, né? Mas alguns simplesmente são jovens e fazem o que querem, porque a família acaba mimando e etc. Aí, aquele pessoas... moleque leite com pera, que empina pipa no ventilador, sabe? É isso aí. É o Joffrey, né? O Joffrey total, né, cara? É, cara, bem isso mesmo. É meio que aquela coisa de um macaco com metralhadora, sabe? Exatamente. Você dá um poder gigantesco pra uma pessoa que, cara, um garoto, um jovem que não tem preparo nenhum, que teve tudo na mão e tal, cara, não tem como dar certo isso aí. Sim, cara, muito bem. E algumas pessoas podem perguntar dos nossos reis aqui do Brasil, né, que já passaram por aqui, alguns muito jovens e tal, não estão nessa lista porque, cara, as cagadas que essa galera da lista fez nem se compara, tá ligado, com essa parada. E tem alguns líderes modernos aí também não entram aqui na lista porque não são reis necessariamente, né, e aqui a pegada são os reis, tá ligado, alguns até imperadores, mas de modo geral, os reis que fizeram cagada aí. Vamos começar falando do Basílio. Diga, Garcia. Ah, tá, não, é uma galerinha gente boa que, meu, era uma época diferente, e, tipo, não, esse cara, ele tem que ser rei, não vai ter como fugir disso, vai ter um tutor, mas o cara é rei, ele tem o poder total, ele, na cabeça dele de 10, 11 anos, aquilo vai fazer sentido, ele vai poder fazer, porque ele tem outorgado pra ele, meu, todo o poder de um reino, e a vida segue, né? Exato, né? E ele é uma criança, o que a gente não pode esquecer nunca, né, cara? Pois é. Né? Pô, o cara é um rei, mas é uma criança. Bom, vamos começar aqui então falando do nosso Basílio II aí, né? Basílio cego de Moscou. O Wilde gosta muito do Basílio. Cara, é porque é o seguinte, esses reis mirins, a gente acaba conhecendo ao longo da vida, né? Em estudo, em colégio e tal. Uhum. E alguns nomes, eu até tava ligado, mas esse Basílio II eu não conhecia. Na verdade, assim, acho que até um pouco, boa parte da história da Rússia a gente acaba não conhecendo, sabe? Sim. E sem falar que, porra, a história da Rússia teve muito imperador, czar, Khan, e tinha tudo misturado, era uma loucura da porra, bicho. Sim. E, cara, eu não conhecia esse Basílio II e ler a história, aprender um pouco sobre ele foi muito louco, velho. Que o cara, o moleque era foda. Tinha que ser russo, meu irmão. Sangue de vodka correndo nas veias. Sangue de vodka. Caralho, velho. O Basílio, ele herdou o trono diretamente do pai, né? Só que aí é aquela parada. Ele era. Tinha o quê? 10 anos na época? 10 anos. 10 anos. E aí entra exatamente o que a gente falou, né? Da juventude. O cara assume o trono da Rússia 10 anos. Ainda mais numa época dessa, né, cara? Que porra. Czar, a porra toda aí, 1400 e pouquinho, era uma loucura do caralho. É a Idade Média mesmo que a gente vê em filme, tá ligado? Nego matava o outro por nada, porque o cara, sei lá, roubou uma cenoura do outro, tá ligado? E aí você tem na Rússia, em Moscou, assim, mais especificamente, uma porra de um rei com 10 anos de idade. Então, putz, isso pra época deve ter sido um baque, porque tem toda aquela coisa de você tirar o rei e colocar outro, tira um, aquele monte de jogo político, sabe? Bem Game of Thrones isso. Mesmo, que a gente vê, né? Aquele negócio de taça com veneno. Cara, a história do mundo é Game of Thrones total, assim, sabe? Não tem muita coisa diferente, não. Inclusive, muita coisa que o Martin escreve, ele pegou da história do mundo. E aí você tem um rei lá, muito jovem, assim. A primeira coisa que a galera falou, vou tirar esse filho da puta dali, tá ligado? Vou tirar esse cara dali porque ele é muito jovem e eu tenho muito mais competência do que ele, né? E aí começa uma série de entre e sai aí nesse trono russo aí, que foi uma maravilha. Cara, sempre acontece esse tipo de coisa quando um cara chega ao poder muito jovem, a galera que tá lá mais tempo, assim, sempre fica achando, ai, eu tenho mais preparo e tal. Tanto que até o Tutankhamon morreu dessa forma, né? Sim. A primeira coisa que a galera vai pensar é, tipo, não, beleza, Basílio I, que era o pai de Basílio II, era o rei, e ele morreu, tá ligado? Aí, Basílio II, ele assumiu o trono, né, como grão-príncipe, e a mãe dele atuou como regente, sabe? Uhum. Só que, claro, tio, o tio que ele é o Yuri, o nome dele é muito louco, né, porque é russo, Yuri Dmitrievich, uhum. Queria assumir, porque, porra... Vai ter uma criança no trono e eu, irmão do reinado, não vou ganhar nada, tá ligado? Sim, claro sim. Que eu vou tentar pegar pra mim. É, uma das coisas ainda, Yuri, desculpa só pôr um ponto, que o Yuri falava, é que o Yuri falava assim, ó, eu sou da família imperial e eu já tenho herdeiros. Porque ele já tinha filhos, né? Sim. Então ele fala, putz, eu já posso assumir e posso passar a geração pra nossa família. Vai continuar aqui na nossa família. Não tem por que essa criança ficar no trono. O moleque não tem herdeiro nem nada. Se ele morrer amanhã, a gente pode perder, porque tem muito aquele negócio da família, né? São os reinados, aquela parada toda, né? Ele fala, a gente pode perder aqui o trono pra uma outra família, pra uma outra tribo, entre aspas... Por conta disso, eu não, já tenho herdeiro, deixa comigo e tal. Só que o vô do Basílio II falou, não, deixa o moleque aí. Deixa o moleque aí que ele é primeiro. Cara, o Yuri, ele, o tio, né, de Basílio, ele se junta, né, e ataca, ataca o sobrinho dele, né, no caso, o Basílio II. Só que é o seguinte, como a gente conhece em histórias de rei, tá ligado? Meu irmão, você não deixa um possível sucessor vivo. Sim. Esse é o maior erro, tá ligado? E aí o que, é que acontece? Basílio, ele assumiu como grão-príncipe, foi destronado, o tio dele, ele passou um tempo lá, tá, não sei o quê, e perdoou, depois de um tempo ele perdoou o Basílio II e deixou ele reinar sobre uma cidade, tá ligado? Uhum. Deixou ele com uma cidade lá, ó, toma aí, fica tranquilo, fica de boa, tá ligado? Aí Basílio, não, beleza, tô de boinha aqui, sei lá, com 10, 11 anos e tal, só que... Ele começa, porque o cara é russo, né? Vocês têm que lembrar disso. Ele começa a conspirar contra o tio dele, tá ligado? Sim. E, cara, ele conspira contra o tio dele. E, meu irmão, ele tipo, nem vai atacar nem nada. O tio, velho, o próprio tio Yuri, ele abdica o trono, tá ligado? Sim. E foge pra outros territórios, tá ligado? E, cara, Basílio, ele só perdeu o trono dele porque ele foi traído pelo Vizelvosk, e por isso ele perdeu o trono pra o tio dele, e, cara, quando ele voltou ao trono, a primeira volta dele, pode anotar aí, ele cegou aquele que traiu ele. É, e... é verdade. Essa foi a primeira volta. Era sangue no zóio mesmo, né, cara? Ele passou pela maior guerra civil da Rússia, né? O reinado dele foi, pegou todo esse período de guerra, sim, né? Porque... Por causa dessas intrigas, né? Mas não foi que o reinado dele pegou. Começou por causa dele. Não, exatamente. Exatamente. Ele entrou, começou com ele e só foi guerra o tempo todo, sim, cara. Só que é o seguinte, Yuri, como o Femini falou anteriormente, ele tinha os sucessores dele, tá ligado? O os filhos do... Ele tem descendente, né, no caso. Os filhos de Yuri, eles decidem que vão lutar contra Basílio, tá ligado? E aí eles se juntam e tal. E... eles derrotam Basílio, tá ligado? Basílio II, ele é derrotado por esses dois filhos. Ele foge, né? Yuri. É, e é massa, ele foge pra Horda Dourada. Eu achei muito foda esse nome, caralho, velho. Já anotei aqui no meu papelzinho de coisas para incrementar em minhas histórias. Horda Dourada é o nome do caralho. A Horda Dourada é um bagulho meio bizarro, assim, se parar pra pensar. Porque quando o Basílio era pra ter ido pro trono lá, né? Quando o Basílio II, que é o rei que a gente tá falando. Quando o pai dele morreu, era pro Basílio II assumir por conta da lei, né? Daquela lei, daquela coisa da sucessão e tal. Só que o Yuri assumiu porque a Horda Dourada mandou uma autorização pra Moscou falando, ó, nós autorizamos Yuri assumir o trono. Só que aí o Basílio falou, assumiu o caralho, aqui é meu, tá ligado? Por isso que deu a primeira treta. E agora, quando acontece isso dos filhos do Yuri ganharem do Basílio II, lá em batalha, né, ele foge e aí vem a Horda Dourada e, tipo, acolhe o cara, e, tipo, você fica, caralho, esses caras estão muito jogo duplo, né, não dá pra entender qual é o objetivo dessa galera. E aí, beleza, eles derrotam Basílio, só que quem entra como o Grão Príncipe é outro Basílio, que é chamado de Basílio Vesgo. Nossa, e aí galera. Começa a entrar na área oftalmológica foda, né? É Basílio Cego, é Basílio já Vesgo. Já tem um cego, já tem um Vesgo. É. E não basta ter o nome igual, tá ligado? Aí, cara, outra coisa, plot twist da vida, tá ligado? Um dos filhos de Yuri, que anteriormente lutou contra Basílio II, que é o Chemiaka, tá ligado? Uhum. Ele queria o trono, tá ligado? E, caralho, entrou o Vesgo no meu lugar, ele ficou puto, se desentendeu com o irmão dele. Aí ele, não, beleza, vou fazer o seguinte. Ele voltou lá com o Basílio II e fez uma aliança, velho. E aí, meu irmão, os caras se juntaram e expulsaram o Basílio Vesgo lá do Kremlin. E cara, aí Basílio Vesgo... como era de costume de Basílio II, ele foi cegado e nunca mais disputou o trono. Ou seja, Basílio Vesgo já era. E, cara, Basílio II, pela segunda vez, ele volta a liderar o trono da Rússia. O cara é foda, velho. Mario. Ele também libertou a Igreja Ortodoxa também, né, da Patriarca Econômica de Constantinopla. É, eles ficaram independentes, né? Isso, eles ficaram independentes. Uhum. Ele é o fim, isso no fim do reinado dele, logo. Sim, só, né? Mas aí não acaba aí a história dele, porque a cagada tá só começando, né? Deixa eu só fazer uma erratazinha aqui. Quando eles cegam o Vesgo, eu falei que Basílio II voltava ao trono. Ele não volta ainda, tá ligado? Uhum. Tipo, foi o Chemiaka que chamou ele de volta, tá ligado? O Basílio II, porque ele teve simpatizantes e tal. E quem assume é o próprio Chemiaka, tá ligado? Sim. Como grão príncipe, o que for, tá ligado? Só que dessa vez, o jogo vira pra Basílio II e ele foi cegado pelo Chemiaka, tá ligado? Olha aí. Cara, o negócio é esse, velho. E ele até, e por causa disso, ele ganha até um codinome, tá ligado? Que é o Tiomi, que se chama cego, ou que vê a escuridão. Aí sim, ele virou o Basílio cego, tá ligado? E, cara, ele mesmo cego, ele juntou a galera que era aliado, sangue, né? Com sangue, aliado. E cara, a galera adora da poder a Basílio, velho. O Chemiaka, que cegou ele, deu a ele controle de uma cidade, e aí ele juntou o exército de novo, e aí sim, meu irmão, Basílio, pela segunda vez, retoma a porra do trono, meu irmão, e vai se fuder. Melhor rei dessa porra, meu irmão. Não, véio, o bizarro do... o cara cega o maluco e depois dá um pouco de poder pra ele, cara. Tipo, foi ridículo, né? Tinha que dar certo, sim, isso, né, cara? O Demetrio, né? É que o Yuri fica chamando o cara de Chemiaka. Pô, Demetrio é tão mais russo. Chemiaka, né? O Demetrio então é Chemiaka também, né? É, o Chemiaka, que era um chinês que tava na Rússia. Nada a ver, nada a ver. Pô, Chemiaka, não? Ele deu um poder que a gente tá falando aqui, político, né? Então ele deu o controle de um local pro Basílio. Então, tipo, não é que ele, tipo, deu poder. Não, ele deu um poder político isso. Pro cara, tá ligado? O maluco tinha voz política. E toda guerra civil tem divisão, sabe? Toda parada política tem divisão. E tinha muita gente do lado do Basílio. E o cara não podia fazer isso aí, sabe? Ele tinha que ter eliminado o Basílio, como muitos outros reis fizeram na época e tal. Mas não, ele deu esse poder e falou assim, olha como eu sou bom. Eu te ceguei, mas olha como eu sou bom. Ele querendo mostrar pro povo, né? O Demetrio, o Shemiaka. Querendo mostrar pro povo. Olha como eu sou um cara maneiro. Eu zoei esse cara aqui, mas apesar de tudo que aconteceu, eu vou dar um lugar pra ele tomar conta ali, ó. Ele é um bom político, não sei o quê. Tipo, cara, isso não se faz, velho. Isso não cara, se faz, que o cara Basílio, juntou todo mundo Basílio e te inventou. Virou o demolidor russo e voltou ao trono. Vai tomar. Pode crer, cara. Não, cara, ele é história de superação, cara. É reportagem do Globo Repórter. Não, esse cara é... Esse cara, ele tem que entrar como um tratado de inclusão. Nossa, todo cego tem o demolidor e esse cara, ó... Na Rússia, antigamente, o cara cego era rei, cara. Fazia merdeiro pra caramba, até conseguia fazer o esquema dele. Não, mas aí vem a parada, né? Primeira coisa, quando alguém falar pra você, mano, o cara cego foda, o demolidor, você fala assim, cara, você já ouviu falar de Basílio II? Tá ligado? Segundo, muito superior, velho. Né? E outra, por que que a gente colocou ele aqui, apesar dele ser um cara foda, hoje a gente vai falar de muitos caras fodas aqui, né? Por que que ele foi um rei que fez cagada, que ele garoteou? Por quê? Quando ele chegou lá no trono, aquela parada toda, ele teve a oportunidade de não aceitar. Ele teve a oportunidade de falar assim, pô, deixa eu pensar. Eu tenho um tio que é muito mais responsável do que eu, muito mais velho do que eu, é da minha família, vai continuar administrando da mesma forma, né? Só que da maneira dele, ou eu com 10 anos, um moleque, que ainda tô brincando, provavelmente era um moleque mimado pra caralho, né, por ser da realeza, aquela porra toda, vou aceitar. E ele, enquanto moleque, né, cara, falou, não, eu vou segurar a bronca, eu vou ser um rei foda aqui, 10 anos e tal. E outra, o Wisewolski aí, que ele cegou, era um amigo dele, era um amigo foda dele, tá ligado? Que ele pegou e falou pro cara assim, ó, você tem uma posição maneira aqui e tal, só que eu quero dar oportunidade pra outras pessoas. Então o que ele fez com o Wisewolski? Começou a deixar o cara meio de lado, porque o cara era amigo dele, não queria ver o cara trampando. Só que o cara começou a achar que ele tava esnobando o cara. Por isso que o Wisewolski foi lá e começou a trair ele, entre aspas, né? Pelas costas dele, dando informação pro Ivan, aquela coisa toda. Pro Ivan não, pro Yuri, que era o tio dele. E aí ele vem e cega o cara. Então, tipo, as grandes cagadas foram partiram dele, tá ligado? Não que ele seja o único responsável pela porra toda, porque tinha um monte de gente por trás. Tinha mãe, tinha tia, tinha primo. E um monte de gente filha da puta, né? Exatamente, não, né, cara? O grande problema dessa disputa do trono é que, cara, essa disputa de trono vai causar guerra civil de todo jeito, velho. Porque sim, vai ter a galera do rei, mas aí vem a segunda galera da galera que tá querendo destronar. Aí vem um golpe, depois vem outro golpe. Cara, é população contra população, tá ligado? Só guerra civil nessa história aí. A questão, a culpa, tipo, nem entre aspas é dele. Não foi, ele não causou uma merda foda no país. E, porra, aí a gente tá falando da Rússia, velho. Merda foda era tipo uma segunda-feira, tá ligado? Tá acontecendo. Sim. E desastre. O Shemiaka, ele acaba morrendo envenenado pelo Basílio. Lembrando que eles eram parentes. Então, tipo, mano, é muita merda junto, tá ligado? É muita bosta junto na parente, mesma família, né? Primo, vai. Pô, né? primo hoje em dia. Não, naquela época, mas primo, tipo, não, nem te conheço. Isso porque, assim, a gente falou da história inteira dele, lá no começo, tipo, pô, você tinha uma mãe, cadê sua mãe que era lá, a regente e tal, mas ela sumiu na história. Tipo, ela pegou os panos de bunda dela e, meu, que tá dando merda aqui e acabou a história pra ela. É, era a Sofia, a mãe dele, ela era filha do Vitaltas, que é um cara foda pra caralho da história. Eu me remexo muito. O segundo rei que a gente vai falar aqui é o nosso querido Hélio Gábalo, né? Que é conhecido aí como Marco Aurélio Antonino, olha aí. Subiu ao trono aos 15 anos e a grande merda que ele fez aí foi a decadência política. Primeiro vamos falar um pouquinho do Hélio Gábalo, a parte sexual, porque foi uma das coisas muito controversas que aconteceu aí no reinado dele e uma das coisas que chocou a sociedade, né? Porque a gente sabe que lá em Roma, na Grécia, né, mais especificamente, em Roma já estava começando a mudar um pouco esse conceito, que era aquela coisa da amoralidade, né? Hoje a gente conhece uma coisa chamada moral, e a gente conhece também a imoral. A moral é a ausência de moral. Então essa parte sexual era muito amoral. Não tinha esses conceitos que a gente tem hoje, sabe? Putz, é homem e mulher, é proibido transar na rua, umas coisas assim, sabe? Pô, não deixa cair nude seu na internet. Tipo, mano, aquilo ali era segunda-feira pros caras, sabe? Os caras estavam andando na rua, dá vontade de transar, eles deitavam no chão e... e acabou, tá ligado? Mas o Hélio Gábalo, ele leva isso, tipo, ele fala, mano, ele chega com o roupão dourado, ele fala, cheguei, vocês não sabem o que, que vai acontecer agora. Vocês estavam achando que vocês sabiam o que, que era bacanal, orgia e tal? Hélio Gábalo, cheguei. E ele começou a promover bacanais, putarias, orgias, chame como você quiser, homéricas, que duravam até meses, tá ligado? Tipo, o nego sabia o que tava acontecendo, porque é aquele negócio que eu falei, não era uma coisa proibida, né? Era uma coisa normal, só que foi tão bizarro que a sociedade, que tava acostumada com aquela porra, falou assim, caralho, mano, o que que esse cara tá fazendo? Tipo assim, pelo elite, né, cara? O cara tá extrapolando, meu. É, ele jogou na última potência mesmo. E ele mexeu também, além de tabus sexuais, de promover essas orgias, ele mexeu com a religião também. Ele chegou a tirar o Júpiter lá num... parlamento do patamar e colocou um deus que ele adorava. Ele do era patamar até... e do panteão, caralho. Panteão, isso. Não, então... é que eu falei... Não, porra, do patamar mais alto. Ele que convertou. Isso, então... Ele colocou um deus chamado Sol Invictus, que ele adorava esse deus desde criança. Ele era meio serviçal quando era pequeno, quando era menor, né? E ele adorava esse deus. É o Gabal, né? Cara... O nome do deus é El Gabal. E é por isso que depois chamaram ele de Hélio Gábalo, né? Que é fazendo uma brincadeira aí entre o Helios, né? Que seria o sol ali. E o Gabal, que é o outro deus aí que ele queria colocar. Um trocadilho, né? Sim, isso é zoado, né? Você chegar lá na... Pô, ainda mais Roma, né? Tinha toda aquela relação com os deuses e tal. Você pegar um deus de fora, assim, se eu não me engano, era um... Deixa eu ver aqui. Era sírio, se eu não me engano. Era sírio, né? Então, você pegar um deus sírio, assim, querer jogar lá dentro, é loucura, né, cara? A galera não ia comprar, né? É a parada do cara ser merdeiro, né? O cara era novo, 15 anos, poder total, assim, o cara chega e fala, pô, vou fazer o que eu quiser, tá ligado? E não é bem assim, né? Cara, eu tô confrontando um deus aqui. Meu, vai ser merda pra todo lado. Vai ser merda pra mim, merda pra tu, merda pra tua tia, merda pra todo mundo. A sua vaca, né? Igual aquele dragãozinho lá da Mulan. As vacas vão morrer, vai ser merda pra todo lado. O cara, tipo, nossa, tamo todo mundo fudido. O pessoal deve ter ficado muito feliz, mas muito. Sim. E essa coisa de quebrar tabus, ele levou em tal maneira que ele é conhecido também como imperador travesti, que ele se vestia de mulher também. Sim, cara, vestia de mulher. E outra coisa que era muito bizarra também, é lógico que aqui tem várias versões históricas, né? Como eu já falei em algum outro programa aí, história é o estudo de memória, né? Não é o estudo de fatos, então tem coisa controversa. Mas tem algumas fontes que dizem que ele se travestia de mulher e ele se prostituía. Isso é muito bizarro, né, cara? Era meio que um bizarro. Fetiche, essa, né? Essa foi a parada mais bizarra, velho. Não é, cara? Tipo, a tara do cara, né? O cara tinha... Cara, a parada, velho. Mas, cara, você imagina, tipo assim, o cara que é imperador se prostituindo, cara... É muito insano isso aí, velho. É aí que tá a parada. Isso é muito louco, velho. Cara, vê como o Branco acabou de dizer. Aí ele era porra do imperador, irmão. Ele mandava, meu irmão, na merda toda lá. O cara falou, olha, vocês, nós romanos acreditamos em Júpiter como um deus maior. Não mais. E agora é esse novo deus aqui, Sol Invictus, Hélio Gabal. Esse aqui, pronto. Vocês esqueçam Júpiter, é esse aqui. Agora eu vou ali, me vestir de mulher e me prostituir, cara. Não é a questão dele simplesmente transar com os caras, com quem ele quisesse, não, velho. Ele tipo, o cara era imperador e ele falava, ó, quer? Uma moeda tanto. De ouro, é. Beleza. Caralho, meu irmão, que parada bizarra, velho. É muito fetiche, né, cara? Sabe o que é mais bizarro? Tipo, olha, é Roma, tá todo mundo de toga e todo mundo usa peruca. Você se travestia como? Mas você tava muito pintosa pra nego achar que você tinha esse travesti. Porque peruca todo mundo usava e toga todo mundo usava. Mas diziam também, né, questão de historiadores e tal, que ele se maquiava pra caralho, tá ligado? E depois tipo, ele se maquiava tanto que até a galera dizia, porra, bicho, tu não precisa de tanta coisa, tá ligado? Teve tá exagerando aí, sim. Na maquiagem. Tinha um ritual lá, ritual entre aspas, costumeiro, né? Que era aquela parada do busto, né? De fazer um busto e tal. E ele pediu pra fazer um busto dele assim, cara, de mulher. Ele falou, quero que você faça um busto meu assim, ó, de mulher e tal. E aí o cara foi lá e fez, né? Aí chegou um dos senadores lá viu a parada, o cara era mais experiente que ele, percebeu que ia dar uma merda federal e quebrou o bagulho no chão, tá ligado? E aí quando ele chegou, viu o bagulho quebrado, chorou pra caralho e tal, não sei o que. E o cara explicou, mano, você é louco. Se a galera vê isso aqui, porque aquele negócio, você não é Deus, mano, tá ligado? Tem todo um senado por trás, tem toda uma política por trás. Se os caras quiserem tirar daí, eles fazem assim e você sai. Então o cara deu um toque ainda, mas mesmo assim, ele continuou fazendo merda e fez mais uma. Que ele fez o quê? Pegou a mãe dele, né? E permitiu que a mãe dele circulasse ali nas alas masculinas dentro do Senado. E aí o nego falou, porra, os veião, né, cara? Os malucos, macaco velho, falou, ah, não. Aí esse cara tá tirando nós, né, cara? Tá desrespeitando. Cara, bateram na mesa, putaço. Agora não, velho. Aí não. Eu dei uma olhada rapidamente em alguns blogs de cultura gay e eu li que ele queria até cortar o próprio pênis. Ele queria realmente se tornar uma mulher. Sim, cara. Nessa coisa, então, você só acha que esse negócio de transexualidade é coisa moderna e tal, cara, isso aí já tinha muito tempo. É, esse sentir do ser humano, né, de ter mudança de gênero e tal, né? Exato. E aqui a gente não tá nem falando que é certo, nem que é errado. A gente tá falando do que bizarro foi, da cagada que foi fazer isso naquele momento, entendeu? A gente não tá falando aqui se é certo, se é errado. Se você quiser, cara, se você for presidente do Brasil e quiser se prostituir, é problema seu. A gente tá falando da cagada. Vamos falar da cagada que isso vai gerar. E a gente veio aqui falar da cagada que isso gerou. Porque isso gerou, primeiro, a população revoltada, né? Ninguém mais respeitava porra nenhuma, porque nem que falava, porra, mano, olha só ali o imperador, o que que ele faz, tá ligado? Por que que eu não posso fazer o que eu quero e tal? E aí a galera mesmo ali, os próprios políticos, começaram a perder o respeito por ele, né, cara? Começaram a perder o apreço que eles tinham pelo cara. E aquele negócio, nesse tempo, que mandava era aquela coisa de você ter credibilidade, né? Tinha uma lei que falava assim, ó, esse cara aqui vai ser imperador de hoje até o dia 25 de dezembro. Tinha uma lei que estabelecia isso, né? A lei era a palavra do cara, era o dia a dia, as coisas que ele fazia, as batalhas que ele ganhava, né? Quando o cara começava a fazer cagada, o nego perdia o respeito mesmo, e aí em breve ele simplesmente saía. Não tinha guerra, não tinha morte, não tinha nada. O cara simplesmente pegava ele pelo ombro, falava assim, amigo, dá licença, aí colocava outro no lugar e acabou. E as pessoas acreditavam, né? O povo comprava e já era. Só que no caso dele, não foi. Ele não foi simplesmente. Não foi nem fazendo show. Ele foi na espada. Porque a galera realmente tava puta com ele, velho. Pariu. Sim, ele foi assassinado. Ele foi morto. Isso, ele foi morto junto com a mãe. Aí foi decapitado. O corpo dele foi arrastado pela cidade. O da mãe ficou abandonado na cidade e o dele foi jogado no rio. Sim, é uma merda. E matou um monte de gente também que tava junto. É, a galera que andava no rolê, né? Com ele. Uhum. Mataram tudo. É, isso aí é aquela questão, né? Você não vai deixar a galera influente de perto viva, tá ligado? Que eles sempre vão ter algum poder. Mas, cara, é aquele negócio, velho. O que é que você vai fazer de um rei que antes, cara, antes dele chegar na capital, ele já foi mudando lei, que já deixou a galera com raiva, tá ligado? Porque, pô, ele tava em casa, aí, ó, manda uma carta aí. Diz que o novo deus agora é o Elgabal. Quero nem ideia. É a galera, porra, bicho. É foda. E é assim, é. Foda mesmo, cara. E dali, velho. Desde ali ele já foi fazendo bosta, tá? Tanto que, tipo, ele meio que foi. Ele meio que foi. Como é? Traído não, tá ligado? Tipo, tinha um. Acho que era um general dele. Era o Severo Alexandre, né? Que é o. Que foi até o. Se eu não me engano, foi o imperador seguinte, tá ligado? A galera tava gostando muito mais dele. E aí eles vão lá para o. Pra, que é a hora da morte, tá ligado? Chamam ele pra um acampamento da guarda, dos soldados e tal. E é aí que ele morre, tá ligado? Porque a galera sempre tava gostando do outro cara e ele se fudeu. Porque ele fez muita merda. Sim, cara, isso é foda. E ele fez parte da dinastia Severa, que o pessoal chama, né? Que é aquele. Novamente aquela parada que a gente falou. Negócio que vai seguindo lá com o Basílio, né? O Basílio podia ter saído, o tio dele ficado no lugar e as coisas iam seguir normal, ia seguir dentro da família dele e tal, né? Mas o Basílio não quis. Aqui não foi bem isso o erro, né? O erro foi um pouquinho mais complicado aqui, né, cara? É verdade. Só que eu achei interessante da história dele é que, mesmo assim, o cara ele teve vários casamentos, o cara teve filho, então do tipo, poxa, você era merdeiro, mas, pô, você constituiu família e, tipo, pô, você era bem bagunçado, você tinha probleminha, né? Eu tenho só uma dúvida rápida. Tipo, ele é conhecido como Elgabal e tal, mas o... Elgábalo, mas o nome Marcos Aurélio, tá ligado? Esse é o Marcos Aurélio que a galera tanto fala, ou é, tipo, é mais um outro? outro. Não, eu vi o nome dele, eu fiquei... É mais um outro. O outro Marco Aurélio famosão é Marcos Aurélius. Marcos Aurélio, né? Que aí, e ele é do começo, né, na verdade. Ele é, sabe, ele aquele... é mais antigo, né? É, ele é mais antigo. Sabe mais aquele antigo. Filme do Gladiador? Aquele rei velhão, só o pó, que queria pôr o Maximus no lugar, era o Marcos Aurélius. Ah, não, pronto. Uhum. Então, dúvida sanada. Eu realmente, eu olhei o nome, meu irmão, o Marcos Aurélio, que eu conheço, não acho que era assim, não. Não era um prostituto do caralho. Não. Mas é tipo Hércules, Tarcísio Meira, é nome da época. Então uma galera chama Tarcísio, uma galera chama Hércules, uma galera chama Marco Aurélio. Sim, pô, Marco Aurélio, nossa senhora. E depois César também, nascia César pra todo lado, né? Ah, e outra coisa, que a gente, outra parada que a galera tipo, tava ficando puta com ele, tá ligado? É que ele tinha ele tinha um amante, tá ligado? É a questão do amante dele lá, o condutor da biga, de biga dele, que era o Hierocles, tá ligado? Que tipo, ele tinha tanto apreço pelo amante que ele tava chamando até de marido já, tá ligado? Sim. E a galera tava... A galera leva aquilo, meu irmão, velho. O cara tá bagunçando tudo aqui. Aí junta um pouco daquela parada que eu falei, que o cara vai perdendo o respeito, tá ligado? Porque, tipo, cara, amante era a coisa mais normal em qualquer história do mundo, de qualquer reino, tá ligado? O cara ter amante era normal. Ter amante do mesmo sexo também era normal, principalmente na Grécia e aqui um pouquinho na Roma. Mas o problema é que ele já tava queimado na roda, né? Ele já tava queimado com a galera. Então o nego já tava naquele negócio de... Falasse queimado na roda, pô. Fala com esse cara, velho. Não, ele tava queimado e tinha queimado muita roda também. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo. Esse cara me deixou puto. Ele é o mais bosta dessa lista. Vai tomar no... Luiz III, nosso querido aqui da França Oriental. Eu achei esse nome bem legal, França. Era, né, era um outro reino ali, um outro lugar. Não era a França que a gente conhece hoje em dia. Era muito diferente, tanto a localização de fronteira, né, a demarcação do território, quanto a coisa política e tal. A maneira que o Luiz III subiu ao trono aos 7 anos. E uma parada interessante aí é que ele subiu junto ao irmão, que era mais novo do que ele. É muito curioso, né? Os dois foram declarados reis, né? Não, e você vê que bizarro. Ele foi aos 7, o outro era mais novo. Quantos anos tinha o outro? Tipo, sei lá, 5? Caralho, que porra é essa? É porque, né, a soma das idades, e aí ficava uma idade melhor, a galera, não, tudo bem. Né? Ele somava. É tudo criança, era tudo igual, então, tipo, beleza, ó, o rei é aquele ali, ó. Pergunta a idade pra ele, soma, tá tudo certo. Cara, exato, era literalmente, né, de vamos brincar de ser rei, né, cara? Exatamente. E aí acontece que tinham os nobres, né, aquela galera que tinha uma grana a mais e tal, que tava sempre ali perto do reino, aquela coisa, que são os caras que movem o país nessas épocas aqui que a gente tá falando, né. E os próprios nobres falaram assim, cara, diarquia não existe aqui. Acho que é diarquia o nome. É, não existe aqui, que era aquela parada que tinha em Esparta também, né? Em Esparta tinha dois reis, né? Na época de Leônidas mesmo tinha dois reis, era Leônidas e um outro cara. Que a gente só fala do Leônidas porque ele foi tão foda que ninguém nem lembra do outro cara. Então, só pra lembrar do o irmão, era Carlomano II. Sim, que era mais novo do que ele, bizarramente, né? Se você coloca dois, com a loucura da porra, mano. Se esses caras crescerem e tiver um monte de filho, como é que a gente vai fazer com, né? Quem é que vai herdar o trono? Aí vai ter filho de um, filho do outro, aí filho de um, tipo, se um morrer, o filho mais velho dele herda, mas o outro, que também é rei, tem um filho mais velho do que o filho desse. Então será que o outro não tem, sabe? Ia bagunçar tudo a estrutura política da parada. Só que os caras falaram, não, vamos deixar os dois que aí vai ser maneiro. E aí eles falaram, não, é nós. Deixa comigo aqui que nós é os caras aqui nessa porra, né? E aí, quando ele faz 13 anos, né? Um tempo depois aí e tal, aí começa mais cagada ainda, né? Lembrando que ele era um cara que era tido como um cara muito frágil, Luiz III, né? Porque ele tinha sido criado ali por arcebispos, aquela coisa, longe de todas as mazelas do mundo e tal, né? Ó, deixa eu botar um pontozinho aqui, que é o seguinte, nessa época, isso era lá por volta de 800 e pouco, por aí. Eu conheço o reino da França Oriental como Frânquia, tá ligado? Lá realmente era um reino muito rico, tá ligado? Eu conheço porque tem esse nome é muito comum nas histórias de Cornell, no Crônicas Saxônicas, tá ligado? Sim. É, a Franca era um dos lugares que recebia muito ataque dos nórdicos, tá ligado? Sim. E, cara, essa questão dele ser frágil e mimado, isso acontece em vários outros lugares, outros regentes, tá ligado? Outros reis. Porque, tipo, era a condição da época, tá ligado? Todo mundo se fudia lá. É, a época medieval não é flores como nos RPGs, não. A galera tava na merda, pisando Sim. em lama e morrendo de febre. Sim, é aquele filme do Coração de Dragão, sabe? Bem Isso. classiqueira lá. Tinha aquele rei que era mó mimadinho, sabe? O Luís III era uma parada parecida com aquilo ali. Porque ele era um cara super mimado, super frágil, né? Então ele, como ele foi criado pelos arcebispos lá longe de tudo que é ruim, o cara achava que sabia, né? O que era ruim, o que era perigoso e tal. Então ele via um inimigo e ele falava assim, ah não, vamos lá que a gente consegue, sabe? A gente tem mais números, não sei o que e tal. Que é quando ele vai ali pra ir contra os húngaros, né? Só que ele pega e fala assim, ah não, a gente tá em maior número, então a gente consegue ganhar. Só que, porra, nas batalhas, principalmente nas batalhas medievais, número não quer dizer porra nenhuma, né, cara? A estratégia fala muito mais alto, né? Já foi o tempo de número dizer alguma coisa, principalmente de acordo com o terreno, ou de acordo com o general, né? Pois é. Não, e essa derrota, ele acaba perdendo território, né? Puta, isso que é a maior merda de todas, né, cara? Da lista de reis que a gente vai falar, a gente já falou e vai falar, ele é o mais merda, cara, é o mais merda. Tanto que, tipo, se você colocar Luís III no Google, aparece, tipo, três frases dele. Ele foi um bosta, é isso que tem. O resto é só Luís IV, II, Luís IX, Luís tudo, menos ele, porque ele foi um bosta. Até o Luís Inácio Lula da Silva aparece. Mas só uma coisa, eu vi que foi declarado, né, esse duplo reinado, esses dois monarcas, né, e teve um duque chamado Bozo, né? Que ele era um recusou, palhaço. Né? Ele se recusou. Mas essa recusa foi antes ou depois desse plano aí, desse ataque desastrado dos húngaros? Depois ele olhou assim. Não, deve ter sido antes. Ele olhou assim, olha esse bosta. Olha quem tá sentado no trono, meu irmão. Eu vou embora. Eu faria o mesmo. Não, foi... Eles marcharam contra, né? E eles chegaram a unir força com outros caras, com Carlos o Gordo, né? Só que não deu certo, cara. Eles não conseguiram nada. Sim, é aquele negócio. Os caras fizeram algumas coisas interessantes, né? Os caras, eles eram muito atacados pelos dinamarqueses, como o próprio falou, que eram os vikings, aquela porra. No Cornwall fala bastante sobre isso. Ele até que deu uma segurada ali e tal. Mas, puta, essa parada que ele fez de perder território. E, o tipo, quando ele faz essa parada com os húngaros, né? Essa campanha, entre aspas. Ele zoa o exército inteiro, porque um monte de gente morre. Quando as pessoas morrem lá no exército, isso reflete na cidade, né? As famílias... Esses caras ficam sem pai e tal. O exército fica menor, o país fica menos protegido, aquela coisa toda, o território. E ainda o cara vai e perde um pedaço ali gigante do território, que hoje em dia é a República Tcheca, né? E aí, putz, isso aí não tem desculpa, né, cara? Esse daí acho que era pra estar na capa. Ele vai estar no meio, assim, tá ligado? Pá, só ele. Luís III. E apesar dessas coisas, ele não foi nem assassinado nem nada. Ele morreu de morte morrida mesmo, né? Morreu de morte morrida. Ele morreu e o Carlo Mano II, ele continuou reinado. Aí você vê como foi bom, tá ligado? Foi bom esse negócio de dois reis. Porque deixaram o que era mais velho fazer um monte de bosta. Aí ele, tipo, ele gastou as cartas de fazer merda. E o Carlo Mano foi na rabeira, tá ligado? E aí, tipo, ninguém ouviu falar dele. Ou seja, ele não foi nem foda, nem bosta. Ele tá ali no meio, só passou. No final deu certo a estratégia dos arcebispos, tá ligado? Exato, né, cara? O Carlo Mano, ele ficou low profile ali. Ele ficou de boa, ele ficou só filmando. Ele ficou de boa, ele viu toda a cagada que o irmão dele fez, ele falou, bom, vou ficar aqui quieto, porque no meu... Mesmo porque acho que, como eles estavam no mesmo reinado, com a perda de território, ele nem tinha tanto recurso pra tentar fazer merda. Então ele ficou ali quieto, né, dele. Mas também o Carlo Mano, ele morreu alguns anos depois que o... Que o Luís III. 5 anos de reinado só. 5 anos de reinado só. Aí não federam nem cheiraram, né? Sim. Tá show de fechar esse ou alguém quer falar mais alguma coisa? Fecha esse merda. Que isso, meu? Que ódio, cara. É o pior, cara. O cara ganhou uma batalha só contra, tipo... Aí tem lá dizendo, ele ganhou uma batalha contra piratas vikings. Tipo, eram três barcos, aí ele, vamos matar, agora eu sou foda. Vou ali lutar contra os húngaros. Aí os húngaros, Mato, perdeu. Se fudeu. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo. Vamos falar aqui agora de um cara chamado Sebastião I, que eu acho que... Agora sim. Eu acho que esse aqui, ele é tão merdeiro quanto o primeiro, hein, velho? Não, não, não, velho. Não, não, não. Sebastião I, ele é foda e ele é o rei Arthur de Portugal. O cara é tão foda que ele subiu, né, ali ao trono aos 3 anos de idade. O cara nasceu pra brilhar, né, cara? Nasceu pra brilhar, né? Pra brilhar no chão, cheio de sangue. Porque ele fez tanta merda que morreu, desgraçado. Pior, a pior merda que ele causou. Mas fala aí, essa coroação foi louca, hein? Nossa, imagina. Né, colocou a coroa, tipo... Né, virou um bambolê. Debaixo da coroa. É, ali debaixo da coroa. Dá uma levantadinha ali. Nossa senhora, botou aí, a capa. Ele fez cocô em cima, né? Deve ter demorado pra começar a cerimônia, né? Que estavam trocando a fralda dele. Só um minuto. Majestade está bebendo uma madeira. Ai, ai. Cara, é o seguinte. Primeira cagada que ele faz, né? Ele assume a parada lá e aí quando ele vai ficando mais velho, alguns reis que a gente vai falar aqui assumiram muito novos, mas não fizeram a cagada naquele momento porque não teria como. Seria impossível, por exemplo, um moleque de 3 anos ir pra batalha, tá ligado? Então eles vão envelhecendo um pouco e fazem as cagadas um pouco mais pra frente, né? O próprio Luís III que a gente acabou de falar... Que é o Hidalgo Adora aí, que fez cagada pra caralho. Ele subiu aos 7. Tomar no cu. Mas aí ele fez a merda toda contra os húngaros aos 13, né? Então ele teve bastante tempo de cagada antes disso. E aqui o Sebastião I, ele colocou na cabeça dele que ele precisava fazer uma cruzada no Marrocos. E ele falou, não, a gente tem que fazer isso, a gente pode, a gente consegue, tá ligado? Ele focou nessa parada pra caralho, tá ligado? E toda a energia dele foi nisso, né? Até me lembra, só citando rapidamente, um líder, entre aspas, que aconteceu há pouco tempo, que foi o Hitler, né? Eu li uma matéria há pouco tempo que dizia que se o Hitler tivesse empregado todo o dinheiro, todo o esforço, toda a energia, o custo, a mão de obra, os soldados, toda aquela força que ele aplicou para montar esses campos de extermínio, sabe? Que tinha que ser secreto, que era gigante, que não sei o quê. Se ele tivesse jogado toda essa energia simplesmente para a parada bélica, ele tinha ido muito mais longe do que ele foi de fato, tá ligado? Só que o cara ficava jogando tanta coisa pra isso, tanto material, tanta gente, não sei o quê, que ele não teve essa... Ele não conseguiu prosseguir aí na guerra, né? Acabou tomando no cu aí, graças a Deus. É a raiva, meu velho. É a raiva, né? E a porra do Sebastião aqui, aconteceu isso também. O cara botou isso na cabeça e focou demais nisso. Esqueceu a porra toda. Tanto que ele próprio falou, não, eu vou nessa porra dessa batalha, tá ligado? Eu vou nessa merda. O cara tava confiante pra caralho, meu irmão. Ele, não, cruzou. Eu inventei e eu vou ganhar, meu irmão. Não quero, eu não quero ganhar, não. Ora pois, eu quero fazer essa cruzada. Maldito português. Cara, a também. História dele é muito de português, né, cara? É, parece piada de português, né? Maria, eu irei nessa cruzada, irei vencer os mouros e pegar todo o Marrocos para Portugal. Jogou o pastelzinho de Belém no chão e bateu o pé. Pô, o maneiro é que, tipo, tem muita imagem dele na internet, umas pinturas muito bonitas, assim, e em muitas delas ele tá acompanhado de uma porra de um cachorro. E, tipo, como ele viveu pouco tempo, esse cachorro viveu ao lado dele durante todo o reinado dele, tá ligado? Porque o cachorro tem pouca expectativa de vida, como a gente sabe, né? Só que o moleque também teve. Então o cachorro viveu ao lado dele o tempo todo e o cachorro não saía do lado dele, cara. E aí tudo quanto é coisa que os caras retratam, os caras querem pôr a porra do cachorro do lado. E ele é uma criança mesmo. Você vê a imagem dele, é uma criança de armadura, tá ligado? Com a porra de um cachorro do lado. Ou se não tá de armadura, tá com aquelas roupas espalhafatosas, né? Que parece um vestido, assim. Aquela roupa bem fofinha, cheia de ticurico-tico no pescoço e tal. Aquelas rendas, aquelas porra, né? Foi um moleque, né, cara? Foi um jovem aí que, quando morreu em batalha, né? Como a gente falou aqui, não morreu sozinho, né? Porque não seria só pouca cagada. Ele tinha que fazer muita, né? Então ele levou uma caralhada de nobre junto. Que é um problema foda, porque os nobres que movem o país, né? E destruiu também a porra do exército inteiro, né? Porque os mouros e os inimigos não iam deixar quieto, né? Não, vamos matar só ele e o resto pode ir pra casa, né? Foi na batalha de Alcácer Quibir. Olha que nome. Que deu essa merda foda, se não me engano. Ai, caralho. E o que é mais sem noção, que ele virou meio que uma lenda depois que morreu. Que depois, Portugal ficou sob domínio espanhol por cerca de 60 anos. E três séculos depois ainda existia a lenda que ele voltaria desse campo de batalha e salvaria Portugal, sabe? É, sim. Tipo o Rei Arthur, cara. É, ele virou uma lenda, cara. Tipo o Rei Arthur. Cara, vê que louco. Primeiro de tudo, que quando ele foi morto, entre aspas, em batalha, porque... É, por muito tempo, acho que até hoje, na verdade, ficou nessa dúvida de ele morreu ou ele desapareceu, tá ligado? É, não acharam o corpo, né? Aí, tanto que houve, tanto que disseram, não, ele morreu, beleza. Mas aí, teve um negócio que ele apareceu em Veneza, que tipo, disseram, ó, apareceu um cara que era muito parecido com ele, em Veneza, tá ligado? Dizendo, ó, é tipo de morto, tá ligado? O Elvis Presley, tá ligado? É a puta morreu, cara. Pra reforçar o cara virou Michael Jackson de Portugal, tá ligado? É? E pra reforçar isso tudo, ainda teve tipo um ou dois caras que conviveu com ele, que tipo, era vamos dizer assim, tinha realmente uma palavra que valesse, e olhou assim, caralho, é ele mesmo, tá ligado? E todo mundo, nossa! Ai, ficou cara, nessa, que merda. Ai, uma parada que foi também o erro fudido, que o Branco acabou falando aí, né, foi a perda da independência de Portugal, que eu acho que é tão grave ou mais do que você perder território, né, cara? Se o país ali perde a independência, porra, aí... Tá tudo julgado. Ainda mais pro maior rival da época, né? Um dos pois é, maiores pais, né? Não, e o maneiro é que, olha tipo, aí. Muitos historiadores... Muitos historiadores dizem que, tipo, se ele não tivesse assumido, quem assumiria seria o Dom Carlos, que tinha uma forte influência na Espanha e tal, e que ia fazer o quê? Ia fazer a união da galera, né? Portugal e Espanha finalmente iam, né, se unir de uma forma nunca vista antes, aquela porra, o comércio, as defesas e não sei o quê. Mas não, né? Assumiu imagina, esse filho da puta, fez um monte de merda. Aí você imagina como seria o mundo, tá ligado? Com essa aliança foda, porque todo mundo sabe que Portugal e Espanha dominava nessa época, tá ligado? Uhum. Aí ia ser do caralho, quer dizer, ia ser do caralho, não sei, né? Ia ser totalmente diferente, velho. Como, cara, de aí você imagina a seleção de futebol da Espanha com o Cristiano Ronaldo. Eu já ia falar aqui, né? Pô, os caras eram navegantes foda, descobriram o mundo inteiro, não sei o quê, mas depois do Cristiano Ronaldo... Cris. Eu me remexo muito. Remexo. Agora vamos falar de um rapazinho chamado Xian Feng, que era um chinês que subiu aí ao trono aos 19 anos e simplesmente causou uma guerra gigante do caralho, conhecida como a Segunda Guerra do Ópio. Esse cara foi bem, tirou onda. O papel dele de fazer bosta, ele tirou com louvor. É, quando a gente fala aqui no programa, esse cara foi bem, lembrando que a gente tá falando das cagadas, né? Então, quer dizer, que ele foi bem, ele fez merda pra caralho. Ele foi bem bosta. Não, tinha uma boa reputação lá dentro, é que ele foi velho. Pelas suas habilidades de gestor. Total. Eu não sei exatamente o que ele geria lá, né? Não sei se era algum ministério. Xian Feng, ele era o quarto filho, tá ligado? É, o quarto filho lá do imperador anterior, claro, né? Só que era do Dao Guang, pronto. Ele era o quarto filho do imperador Dao Guang. E aí, aquele negócio, né? Claro, tinha o primogênito, que normalmente é quem vai assumir. Só que Xiaofeng, ele, na época, tá ligado? Ele começou a desenvolver habilidade de discursar, administrar, filosofia, essas coisas. E realmente, o pai dele, o imperador, viu assim, porra, esse moleque vai longe. Só que vai longe. Só que por que não, né? Por que não? Tá longe é o cara, tá ligado? Em vez de ele acender, não, ele decaiu foda, foi uma bosta. Ele acendia a mulher, né? Fala, Garcia. Não, e era uma época assim, de muita prosperidade na China, porque, tipo assim, a Europa inteira queria um monte de coisa de lá, tinha seda, tinha ópio, tinha porcelana, então, tava, ele era só ficar quieto na dele, tipo, continua tocando aí como os outros quatro imperadores fizeram, que tá tudo certo, não precisa se preocupar. Sim, é, aquele negócio, ele foi um gestor muito foda pra a idade dele, né? Não que ele tenha sido o maior gestor do mundo e tal, não sei o quê. E realmente isso que o Garcia falou foi o ponto fraco dele. Que ele começou a fazer o quê? Ele começou a querer bolar estratégias de comércio muito maiores do que o que a galera estava acostumada, né? E aí nessa ele acabou desafiando aí a França e a Inglaterra que os caras falam, pô, a gente compra pra caramba, não tem como você ajudar a gente, né? Aquele negócio, me ajuda que eu te ajudo, né? Os caras compravam coisa pra caralho, ópio principalmente, né? E ele, não, foda-se, vocês vão ter que pagar mais caro ainda e vocês compram mais, sabe? As gestões que ele tinha eram gestões de risco. Os caras, ele queria aumentar as paradas, ele queria propor coisas que não tinham antes, né? E a galera que já tava acostumada falava, pô, quem é essa criança, né? Querendo falar isso pra gente. Agora, tipo, eu tava olhando a história dele e eu pensei, eu me lembrei um pouco daquela parada do Último Samurai, sabe? Que os britânicos, eles querendo engolir o Japão, tá ligado? Eu meio que vi como o Xian Feng, que o nome dele, Xian Feng é o nome dele de imperador, tá ligado? O nome dele mesmo é Yi Ju, só pra deixar aqui. É, Xian Feng, eu entendi mais ou menos assim, como ele se olhando, não, porra, os cara estão entrando aqui, estão querendo comprar as paradas, mas eles que estão colocando o preço, colocando o limite e essas coisas, tá ligado? Não, velho, eu que tenho a matéria, tá ligado? Eu que vou dispor o que eles vão comprar, tá ligado? Porque eu não posso fazer o meu preço, essas coisas, tá ligado? Eu entendi que ele tava realmente indignado com isso, só que é claro que quem vai gastar o dinheiro vai ficar indignado também, tá ligado? Que porra é essa, velho? A gente tá tudo certo e esse cara vem querer inventar moda aqui, meu irmão, aí deu bosta. Sim, é, aquela parada que eu falei, né, que ele falou, pô, vocês compram muito, então vocês têm que pagar muito, quem compra pouco, paga pouco, sabe? Isso aí é interessante, mas é arriscado, né, cara, ainda mais quando você tá falando de dinheiro, né, ser humano falou de dinheiro, de mulher, putz, ainda mais nessa época aí, os reis ficam, né? E falando em mulher, tem uma pecinha aí também que foi crucial para toda essa história. É verdade, né, cara, que era uma mãe dele, né? Ficava enchendo a cabeça do bicho. Lembrando que, cara, apesar do Xian Feng ser um cara novo, né? 19 anos aí, hoje em dia a gente pode achar novo, mas, pô, nessa idade aí, cara, nessa época, aliás, 19 anos, o maluco já era um ancião, tá ligado? Tinha esse conceito que a gente tem aqui de, né? Putz, o cara é novo, o cara é velho. Ele tava na meia vida dele. É, 70 anos hoje é tipo, o cara, uma pessoa morreu com 70 anos. O cara fala, putz, velho, ainda tinha muito filme pra gastar, tá ligado? Naquela época, 70 anos, impossível. Sim, cara, é muito talvez, bom. Talvez, olha, talvez com a medicina chinesa, mas, cara, eu me lembrei agora que ópio naquele tempo era moto. Não, e fora que ele era viciado em ópio, ele também era alcoólatra, maluco. Ele bebia pra caralho, até não, sabe? E ele bebia tanto que quando ele ficava loucão lá, xarope, às vezes de droga e de álcool ao mesmo tempo, ele ficava mó maluco e estuprava um monte de criada, tá ligado? Batia na galera, putz, já começa a merda ficar cada vez maior, tá ligado? Não tinha como esse maluco não tá aqui nessa lista, né, cara? A segunda guerra do ópio que ele causou aí, morreram mais de 10 mil soldados chineses, cara. Então, é gente pra caralho. A primeira, né, foi feita contra quem combate. A primeira guerra do ópio foi contra os Estados Unidos e a Rússia, que eu acredito que tenha sido pelos mesmos motivos também, né? Essa visão meio protecionista, né, que eles estavam tendo, né? Sim. Os recursos, né, mano? Hoje em dia, os recursos são muito esparsos, né? Todo lugar tem de tudo. Né? Mas naquela época não tinha. Principalmente da China, né? Principalmente da China. Tinha coisa naquela época que só tinha um lugar, né, mano? O bagulho é ali e tal. Eu terminei de ler o livro Sapiens lá, até recomendo pra quem quiser ler. E lá ele fala um bagulho que é genial, o Yuval Noah lá, que é o autor. Ele fala que a revolução agrícola não foi uma revolução do homem, foi uma revolução da natureza. Porque o trigo, que só existia em uma parte ali do Oriente Médio, sei lá, 10 mil anos depois, ele existia no planeta Terra inteiro, tá ligado? Então, do aspecto de sobrevivência, o trigo foi uma parada muito bem sucedida, né? E aqui acontece isso. Antigamente, as coisas eram muito de um lugar só, sabe? Putz, aqui é só disso. E aí, depois que as coisas começaram a ir pra todos os lugares, ficou o quê? Ficou a técnica. Então, a China, ela aprendia muito por causa da técnica, tá ligado? Você podia ter seda em um monte de lugar, mas você não ia conseguir fazer o que os caras na China faziam. É tipo a espada japonesa. A gente tem a seda. Né? Pois é, a gente tem a seda aqui, mas a seda chinesa é outra coisa, tá ligado? Exato. O ópio chinês é outra coisa. Exato. não, né? Só a questão da qualidade, mas a questão do sistema de produção que eles faziam. Eles conseguiam fazer, eles conseguiam produzir, conseguiam entregar em toneladas de ópio, em toneladas de seda. Então eles conseguiam abastecer o mercado. Sim, até porque a gente tá falando da China, né? A gente sabe como é que é o trampo lá. Os bichos da seda não tinham férias nem feriado. Eles trabalhavam sem parar o tempo todo, tá ligado? Se suicidava e virava mariposa, né? Quando eles viravam mariposa, os caras iam lá e falavam assim: não, volta a ser bicho da seda, que não pode. E eles... Ou vira bicho da seda, vira almoço, o que você quer? Os caras deixavam um monte de sapo assim em cima, né? Se voar, fodeu. É. E após essa derrota, foi feito o Tratado Tianjin, que dava basicamente benefício pra galera navegar lá nos rios daquelas proximidades da China. A galera, eu digo franceses, ingleses e até norte-americanos. E benefício também para missionários cristãos. E proteção para chineses cristãos, para não ser perseguidos pelo governo. Sim, sim. Tem até uma parada que aconteceu também. Vocês já devem ter ouvido falar, vocês estão gravando e a galera que está em casa ouvindo, da Cidade Proibida, né? Passa isso muito em filme, aquele lugar lindo, maravilhoso, tal, não sei o quê. A Cidade Proibida foi uma das paradas mais guardadas pela China ever, de todos os séculos, assim, tipo, mano, aqui é um lugar, tipo, mágico no planeta Terra, sabe? Nunca vai ter um lugar... Nome? Exatamente, né? A Cidade Proibida. Não tem nem nome a cidade, o nome da cidade é Cidade Proibida, tá vendo? Não é tipo, Chuanhuan, Yongxingxian, não, é Cidade Proibida. Sim. Era proibida talvez pena de morte, né? Tipo assim, você pulou o muro, deu uma bisoiada ali, eu vou passar a faca no seu pescoço, fio. Sim, cara. E aí, por conta desse monte de merda que ele fez, pela primeira vez, né, a Cidade Proibida lá foi invadida e saqueada, cara, lá em Pequim, na Segunda Guerra do Ópio aí. Puta que pariu. Isso não é pouca cagada, não, bicho. Acho que dá pra fechar essas merda aí dele já. Vamos passar pro próximo, logo antes que ele faça mais alguma coisa. Ah, não, deixa eu só pontuar uma coisinha aqui. Tipo, nessa história também, eles perderam território, eles perderam a tão falada Manchúria, tá ligado? Que a gente hoje, às vezes, escuta sobre a Manchúria, pra Rússia, e eles perderam outro território que fica lá na pontinha da China, que hoje em dia é a cidade russa, que é Vladivostok, tá ligado? O cara fudeu com a economia, perdeu guerra, a Cidade Proibida saiu, tava escancarada lá, sem nada, vazia, perdeu o território, puta que pariu, velho. Tianjin, ó, parabéns. Fez merda pra caralho. A gente podia ter dado umas notas, tá ligado, pra galera. De 0 a 10, quanto de merdeiro ele é? 5, 8, esse aí tá com 9 muito bem. Vai ser, as notas vão ser dado nos dedos do Lampião. 10 dedos de merda. Quem não escutou. Quem não entendeu não ouviu ainda. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo. Vamos falar agora do Akhenaton. Pedi o nome dele hoje, eu sempre chamei de Akhenaton. Que era do Egito, né, cara? E foi coroado aí aos 15 anos. Olha aí, mais um novinho aí. Esses novinhos não são sensacional. Ai, ai. E a principal... Mas, espera, pensando bem, é uma tradição milenar porque é com 13 ou com 15 anos que acontece o bar mitzvah, sei lá, de quem é judeu até hoje. Sim. E o bar mitzvah é a apresentação de que aquele rapazinho agora é um homem. Então, para a ideia da comunidade judaica, é que uma pessoa com 13 anos, até hoje, é um homem. O bar mitzvah é para isso. Eles só esqueceram que a história muda, né? E um moleque com 13 anos não sabe porra nenhuma da vida, né, cara? Imagina de ser um rei. Mas a galerinha ainda gosta da festa de 15 anos, não gosta? Menina, tô apresentando ela para a sociedade, é para ela casar, tá? Não é porque é minha filha, não. A ideia original disso é... Então, mas você fazer uma festa de 15 anos, Garcia, para apresentar a mina assim, ok, sabe? Para falar, pô, tá ficando uma mocinha, tá ficando... Ou então o cara, né? Tá ficando um mocinho, tá ficando um adulto, ok. Agora você pegar um cara de 15 anos e botar na presidência, tá ligado? É outro nível. Talvez seja uma ideia, viu? Uma má ideia, uma péssima. Por favor, não compre. Não, tu é maluco. Vamos voltar pro Egito. Vamos falar um pouco das merdas que ele fez, depois a gente vê se é uma boa ideia, né? Não, eu falei que é uma ideia, não falei que é boa, porque é bom. É verdade. O que tá hoje também, nem sei se é bom mais ou menos. Bom, a primeira coisa que ele já chegou fazendo foi mexer com a religião, né? Já falou um pouco aqui hoje de um cara que mexeu também, que foi o nosso querido Gábalo. Mexeu com a religião, o nego já fica putaço. Aqui ele trocou o nome dele de Amenófis para Kenaton. E a galera pegou e falou assim, porra, Amenófis é derivado de Amon, que é um deus egípcio lá, muito bem quisto e tal. E quando ele trocou, o nego falou assim, puta, ele tipo renegou o nome, sabe? Ele renegou o próprio nome, renegou o deus. E aí, em seguida, né, ele pegou e falou assim, agora vocês fazem o seguinte, eu não tô renegando nada, isso é a impressão de vocês. Agora vocês destroem todos os ídolos sagrados e não pode cultuar mais ninguém, a não ser a Kenaton, tá ligado? E a galera falou, olha, eu acho que agora você fez merda, hein? Eu acho que agora sim, né? Não, cara, o que esse cara fez praticamente foi tipo, olha, todo mundo pode acessar a internet, pode acessar o que quiser. Não, gente, vamos voltar agora, todo mundo só vai acessar a América Online. Não, mas, não, só nada de Facebook, só a América Online. Online. Já era, mano. Todo mundo sorrindo, hein? Todo mundo imagina sorrindo. Imagina se fosse só o. Só o pagando, Google Plus, hein? Né? Pagando. Imagina, só pode ser só o Google Plus. Nunca mais Facebook, nunca mais Twitter. Puta, velho. Porra, você precisa pelo WhatsApp, nego, já queria fazer rebelião. Imagina se tirar o. Né? Deixar só o. Sei lá. Deixar só o. Ah, como é que era? Deixar só o ICQ lá, o ICQ. O ICQ. É, pode crer. Você vê que esse negócio de trocar deuses aí não dá certo, né? Na antiguidade, nossa, não, velho. Né, cara? É, e aqui, que a gente vai dar certo até hoje, hora, né? Véio. Sei lá, tenta trocar um deus, sei lá, no Oriente Médio, tá ligado? Num regime teocrata. Ah, não, é que nem aqui, tal. Tá, todo final de ano tem show do Roberto Carlos. Aí chega algum ano, alguém fala, não é Roberto Carlos, agora daqui pra frente vai ser Sidney Magal. Caralho, cara, eu adorei essa comparação. Deus com Roberto Carlos. Ele é rei aqui, cara. Você vai falar que ele não é rei? Pô, tiazinha aqui na rua tudo. Fala que é rei e acabou pra elas. Pegar os andadores assim, eu não acredito! Sidney Magal não! Cadê o Roberto Carlos? E é nada, filho. Botar o Sidney Magal lá, as velhas vão jogar é calcinha lá em cima. Chegou o Natal, estaram com Jesus. Voltando aqui pro Akhenaton, a pegada é que, tipo, quando ele fez esse tipo de coisa, ele não influenciou só ali no Egito, né, ou só ali na região dele. Ele influenciou também nas alianças, né. Os egípcios tinham algumas alianças que eram alianças frágeis, né, que eram com os fenícios, que ele, Egito, os fenícios, ele tem uma história gigante, né, de vai e vem, guerra, fingimento, aí vira aliado, porra toda, é cada um por si, uma loucura do caramba. E os mitânios, que aí o que aconteceu? Perdeu essa aliança. Por quê? Porque os caras falaram, porra, olha o que vocês estão fazendo com as divindades, sabe? Pra gente isso é uma afronta. A gente não acha isso legal. E o Akhenaton, não, mas quem manda aqui sou eu. Os caras estão enfiando no cu essa porra desse reino aí. Porque é o seguinte, quando a gente... O panteão egípcio, ele é um dos panteões que a gente conhece bastante, tá ligado? Filme, história, tudo. E até pelo... Ó, quanto mais foda for a figura do deus, tipo, porra, tem um deus que é metade homem e metade jacaré. Caralho, velho. Eu rezaria pra esse deus facilmente. Mas aí, tipo, esse deus, esse panteão egípcio, ele não era só egípcio, tá ligado? Vários deuses eram comuns pela região, tá ligado? Aí do Egito descia pra outras cidades, outros países, tá ligado? Por isso que, tipo, quando o cara chega, o cara que se chamava Amenófis, ele mudou o nome dele no quarto ano de reinado. Ficou pensando, tal, não sei o quê. Eu acho que vai dar tudo certo. E os caras, não vai não! Ele vai. Porque eu quero que se foda Amon. Foi basicamente isso. Ele não renegou, ele repudiou Amon. E virou, agora eu sou servo de Atum. E foda-se. Aí ele virou Akhenaton. E a galera que... E renegou todos, basicamente, renegou todos os outros deuses, tá ligado? Botando ele como o principal. E nessa época de politeísmo e tal, os caras que fez, tava com aliança com o Egito, ficou, porra, esse cara é maluco, velho. Eu não vou poder entrar com o meu deus. Eu rezo pra Amon, não vou poder entrar aqui, porque o cara vai ficar enchendo meu saco. Ah, não, velho. E o cara então, pensa assim, mano, falta. Olha só o que esse maluco tá fazendo com a religião, que é um bagulho que ninguém pois mexe, tá ligado? Imagina o que ele vai fazer com o nosso acordo de paz, com a nossa aliança, com a nossa política, sabe? Com os preços, com as coisas, com o tratamento material, com o nosso tratamento lá dentro, com a igualdade, ele vai mudar tudo, sabe? O nego fica com medo, velho. Essas coisas são muito frágeis, né? O Egito era uma puta potência, hoje em dia o Egito, totalmente, pois é, né, ultrapassado, bosta. então. As coisas são frágeis. Controvérsias, tá ligado? É, é, cara, as coisas são muito frágeis. Os negros tinham medo, né, cara? Os fenícios também tinham medo. Eles tinham lá os deuses deles e queria que a galera respeitasse, né, cara? Tá renunciando o sol, imagina eu, né? Exatamente, né? Se o cara tá renunciando Deus, né, também, cara? Porra, imagina eu, né? E, cara, e pensando também, tipo, ele foi... Ele meio que veio com a ideia monoteísta, tá ligado? Querendo ou não, ele, tipo, ele renegou um panteão de 500 mil deuses e botou só Atum, tá ligado? Só botou Atum como o principal e... sei lá, entre aspas, ou basicamente único, tá ligado? Sim, sim. E ele muitas vezes pedia culto a ele próprio, né, cara? Porque tinha aquela visão toda, né, do rei, do faraó, no caso, né, que tinha aquela, acho que a estrela, eu falei aqui em algum programa, Estrela da Manhã. Tudo isso aí na época era normal, né? Todo faraó, o cara se achava um deus também, né? Então, mas o foda é que era, ele, tipo, ele falou pra galera, só eu, tá ligado? Só eu agora. Porque tinha muito aquela visão do faraó ser meio, tipo, o avatar, vamos dizer assim, o avatar do deus na terra, tá ligado? O enviado, direto, o representante, o regente do rei, do deus na terra, tá ligado? O cara simplesmente, tipo... Ele botou o Deus parça dele e falou, não, eu não sou faraó não, eu sou foda aqui e eu não quero nem ideia. Exato, e aí ele teve uma surpresa, né, que outro povo aí, os hititas, invadiram ali o território, né, e começaram a pegar um monte de mina, né, cara, e as minas ali eram coisas importantíssimas, né, até hoje em dia, mina de tudo que você puder imaginar, desde pedra preciosa até simplesmente de pedra mesmo, sabe? Não é fácil você sair por aí achando pedra no deserto, inclusive, né? E aí os súditos, né? Os sacerdotes dele pegou e falou assim, mano, acho que a gente tem que matar esse cara, vocês não acham? Tipo, os caras, né, se reuniram assim, tomando uma cerveja lá de cevada lá e, olha, eu acho que a gente tem que matar esse cara. E você, olha, cara, eu acho que também, né? Os caras foram lá, mataram o filho da puta, mumificaram e amaldiçoaram a múmia, né? Puta que caralho, pariu, velho. Né? O cara tava com raiva, hein, velho? O cara tava com raiva, hein? Tava chateado. Não deu nem tempo dele falar até tudo. Não deu nem tempo, né? Eu acho maneiro o ritual, né, cara? O ser humano é um bicho muito louco, né? O ódio do cara é tão grande, junto com a religião, né? Junto com a crença, com o que ele acredita, que ele não fez assim, vou matar esse cara e vou jogar. Não, ele falou, vou matar esse cara, vou mumificar aqui. Mano, mumificar um cara não é fácil. Dá pra fazer alguma coisa... Dá pra fazer alguma coisa cast inteiro só falando do ritual de mumificação, que é uma parada gigante, cara, cheia de processo, sabe? O cara falou, vou fazer isso tudo só pra chegar lá e falar, você tá amaldiçoado. Tá ligado? Não, isso é muito bom, velho. O cara faz questão, tá ligado? Esse pai trabalha de graça, é. Cara, foi como vocês falaram, velho. Eles não foram, passaram a faca no Akhenaton e jogaram ele na areia e as dunas que levem ele, tá ligado? Não, mataram. Chamaram a galera lá, o portuário, a galera que reza pra Anubis, tá ligado? Pra Osíris. Falou, ó, mumifica esse filho da puta. E fizeram todo o processo lá, que deve demorar. Tipo, deve ter chamado um de cada, né, Wilde? Chama um de cada deus dessa porra, hein? Eu não quero nem ideia. E agora, aí quando eu tava pronto, a gente tá prontíssimo agora. Pronto, agora pega tudo aquilo de maldição e amaldiçoa esse filho da puta aí que eu não quero tomar no cu. Chutaram a cara dele. Caralho, puta que pariu. A figura do Leossol, do faraó do reino no Egito, não era nem uma questão de tipo, ah, o cara que representa Deus. Não, é o meu acordo, né? É o que garante que o sol continua lá, que o rio continua lá e que a gente pode viver a nossa vida. Então os caras começaram a fazer merda, falou, mano, a gente precisa, eu preciso oferecer esse corpo, eu preciso oferecer ele como um trabalho, como uma cumba, alguma coisa, pra falar, ó, esse cara aqui não deu certo, eu sei disso, não bota a culpa em mim não, a culpa é dele, ó. Exatamente, cara. Ele era o marido da Nefertiti, não era? Isso. Nefertiti, que também é bem famosa, dá pra fazer um cast bem maneiro, a história é muito foda. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo! Vamos falar aqui agora de mais um francês, né? Os franceses gostam de fazer cagada. Ai, ai, Felipe IV, né? É, caprichado. Felipe IV subiu aí ao trono aos 16 anos... E a cagada maior dele foi simplesmente o fim dos Templários, nego. Tá ligado? É uma história muito boa. Aí vamos ter uma data comemorativa, entre aspas, a sexta-feira 13. Veio dessa criancinha. Ai, cara. Bom, a parada dele foi econômica, né? Ele começou a fazer merda ali na economia e tal, e começou a deixar o país na merda. E aí, quando você tem uma parada ruim na economia, você tem que fazer o quê? Você tem que conseguir dinheiro, né? E aí você consegue aumentando impostos, cobrando mais, não sei o quê. E aí ele fez uma parada que pouca gente tinha feito até então, né? Que ele pegou e falou assim, mano, acho que eu vou cobrar da igreja. Não seria maneiro, tá ligado? Nossa, velho. Olha, esse cara tinha que entrar aqui, cara, no Brasil, hein? Ia ser nunca mexa com a religião, velho. Nunca mexa com a religião. Mais um, né, cara? Mais um mexendo com ele. Caraca, mais um que fez, mano. Puta merda, velho. Os caras não lê, velho. Os caras não lê, faz isso, velho. Os caras nem ouviam podcast, cara. Pelo amor de Deus. Porra, bicho. Medievalcast, tá ligado? Lá o bardo tocava. Ele simplesmente chegou nos Cavaleiros Templários, né? Ele era membro, né? Não era? Ele fazia parte dos Cavaleiros Templários, não? Fazia. E aí ele falou pros caras assim, olha, felizmente vocês são bruxos e eu vou ter que tomar todas as suas posses, tá ligado? E lembrando que os Cavaleiros Templários eram uma das instituições mais ricas ever, tá ligado? O que a gente conhece hoje em dia como empréstimo foi criado pelos Cavaleiros Templários. Os caras tinham tanto dinheiro que eles não tinham mais o que fazer. E aí eles viam as pessoas precisando e eles falaram assim, cara, vamos emprestar o dinheiro pra essa galera. Só que aí eles começaram a emprestar e a ganância do homem é uma desgraça, né? E eles começaram a falar assim, putz, mas quando a gente cobrar de volta, vamos cobrar um pouco a mais? E os caras, vamos. E aí nasceu os juros, né? Que a gente conhece hoje em dia e toda a noção de empréstimo veio desse tipo de transação. Os caras tinham muito dinheiro, então quando ele chega e faz uma porra dessa, eu acho que os caras não iam simplesmente falar, putz, você tem razão, toma aí, vamos embora, tá ligado? Isso gerou uma porra de uma guerra do caralho conhecida como a Guerra dos 100 Anos, né, cara? Morreu gente pra cacete. Cara, e ele era da ordem, né? E da noite pro dia, pra arrancar dinheiro dos caras, resolveu chamá-los de bruxos e hereges. Caralho, que filho da puta, velho? É aquele seu amigo, né, do trampo lá, que na hora que o bicho pega, ele fala, ô, o maluco ali não tá trabalhando e tal, e vocês são amigos fora do trabalho, tá ligado? Uma porra assim. É. Filho da puta, né, cara? A ideia foi dele, eu não quero, não tenho nada a ver com isso. É uma filha da puta, tu tava aqui, o cara já foi embora. É, então, aí o nego deve ter perguntado, pô, mas você não era templário? Ele, não, mas eu saí porque eu vi que os caras eram zoados, tá ligado? Por causa disso mesmo que eu saí, né? Por causa disso que eu saí. Filha da puta, né, cara? Não, e esse cara, ele era muito louco, porque, tipo assim, eu resolvi peitar a igreja, não deu muito certo, eu vou peitar os templários falando que eles são bruxos, porque aí eu tô utilizando uma premissa da igreja, que era do tipo, ó, esses caras são bruxos, então a gente tem algum argumento, entre aspas, pra conseguir peitar eles. Eu falei, nossa, você conseguiu ficar completamente sozinho, no meio de duas potências, numa França medieval, parabéns. Sim. E os templários eram tão bem organizados, cara, dá pra fazer, acho que fala muita coisa sobre eles, assim. Eles tinham, naquela época eles tinham até sistema bancário, cara. Que o Felipe o Belo acabou também. Sim, toda essa noção aí que a gente conhece hoje de grana, de banco, essas porra, foi tudo meio dos caras. Os caras tinham muita grana, velho. A igreja tem grana, mas ela deve muito aos templários. Porque os caras, é aquele negócio, cara, invasão de templo, sabe? Descobertas arqueológicas. Hoje em dia os caras descobrem, sei lá, uma pirâmide, tem um monte de artefatos, o nego preserva essa porra pra estudo, tá ligado? Naquela época lá, como eles tinham muitas campanhas, e eles entravam em muito templo, a porra toda. Você descobriu uma porra de um templo, uma pirâmide lá que tem um monte de ouro, você pega e enfia no bolso. Tá ligado? É claro, simples assim, né? Você põe ali. É loot. É o loot, cara. É isso mesmo. É loot mesmo. Aí tem essa lenda da sexta-feira 13 que o Hidalgo falou, que é legal de citar, né? Diz que aconteceu essa parada aí da grana numa sexta-feira 13. E aí, devido a isso, meio que ele foi amaldiçoado, né? Porra, os seus herdeiros serão amaldiçoados e não sei o que, aquela coisa toda. E acabou que depois ele perdeu, né? A dinastia que governava a França foi pro saco aí por conta dessa maldição. Mas tem outras versões também da sexta-feira 13, né? Não necessariamente essa, tem uma nórdica que é muito maneira. O Hidalgo vai gostar, que o Hidalgo gosta dessas paradas nórdicas. Que tinha a Freia, ela foi expulsa por um grupo de cristãos, né? Que tava chegando, aquela coisa da evangelização nórdica e tal, né? Diz que um grupo de cristãos estava andando assim numa estrada e eles encontraram a Freia, que é a deusa, né? E aí eles expulsaram ela das terras nórdicas, através de ritos, de rezas e o caramba, provando que o deus deles era mais forte que o delas. Que o dela, né? Que os deuses nórdicos, no caso. E aí ela pegou... Que ela, né? Aí ela pegou, foi pra uma colina, e aí toda noite de sexta-feira, ela se reunia com 12 bruxas e o diabo, pra poder fazer um ritual, tá ligado? Pra amaldiçoar todas as pessoas que eram cristãos e etc. E toda sexta-feira 13 à noite morria alguém de uma forma misteriosa, tá ligado? E aí tem um monte de relato de nego que morria, ninguém sabe explicar, assim, sabe? O cara tava dormindo e aí simplesmente morreu e tal. É uma da outra versão da sexta-feira 13. Tem um monte, né? Tem Samhain, a porra toda aí, mas é bem legal citar também. E ele morreu de AVC, né? Até que foi relativamente longe, né, pra época. Porra, as merdas que ele fez, ele deu sorte ainda. É, cara, ele até que durou ainda, né? É, porque os Templários é zica, fi. Os Templários era, porra, cavaleiro de Deus, mano. Os Templários era o bop da Igreja Católica. Exatamente. Deixar infiel no chão, meu irmão. Era, o bagulho era louco, fi. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo. Vamos falar aqui agora de uma mocinha muito interessante da história aí, que muita gente agora vai ficar puto pra caralho, que é a nossa querida Cleópatra. Olha aí, a rainha do Egito aí, né? A Cleópatra foi coroada aos 15 anos, e a merda que ela causou foi simplesmente a destruição do Egito. Ai, caralho. Tá vendo aquele lugar lindo, cheio de pirâmides e esfinges e tal? Acabou! É uma merda, né? Acabou, vai embora, sai daqui. O Rio Nilo secou, a pirâmide caiu, a esfinge se levantou e foi embora. Perdeu na área. Foi embora. Ai, caralho. E o Deus Ra foi pro bar, deu as costas pro bar. Foda-se, foi embora. Né? Pra explicar do que a gente tá falando é o seguinte, a Cleópatra, ela começou a apoiar aquela parada romana, né, aquela coisa das incursões romanas, né, aquela parada que expandia território mesmo, que vai, tipo, tinha uma batalha com alguém, os caras não massacravam, né, não faziam genocídio, assim, os caras ganhavam a batalha, chegavam na vila e falavam, agora vocês fazem parte do Império Romano, continuem vivendo as vidas de vocês numa boa, só que vocês pagam impostos e se a gente precisar de vocês, vocês vão ajudar. E a galera, tipo, não mudou nada na vida da pessoa, assim, sabe? Ela continua a mesma coisa, ela só vai ter que pagar um imposto e provavelmente servir, né? O que era uma coisa, entre aspas, nova, né? No ramo da guerra. Só que o faraó falou assim, Cleópatra, isso vai dar merda. Esses malucos estão ficando muito pica, tá ligado? Isso vai dar uma merda foda. E o Egito era uma nação foda, né, cara? O Egito sempre foi uma nação foda, porque é ali que os primeiros seres humanos se estabeleceram, naquela região. Tem toda aquela história, né, do Nilo, que era fértil, aquela coisa toda. Então, quando o mundo estava se desenvolvendo, o Egito já estava desenvolvido. Quando o mundo estava trazendo a farinha, o Egito já estava comendo bolo, tá ligado? Só que aí, Roma começou a trazer muita farinha e começou a contratar muita gente para fazer bolo, tá ligado? E o Egito ficou só com um bolinho lá, né? Então, aconteceu que, com o passar do tempo, o Egito foi ficando para trás, porque Roma foi ficando tão foda que começou a entrar dentro do Egito e acabou que o Egito perdeu a sua independência, cara. Isso aí, cara, meu. Engraçado que, com o bagulho, né? Acredito que tenha sido algum tipo de estratégia do Império Romano, que eles foram perdendo culturalmente, eles foram foram perdendo identidade cultural e algumas coisas foram se misturando com a cultura romana, e acredito que isso aí também enfraqueceu muito, né, o Império. Sim, eles chegavam como um João sem braço, né? Eles chegavam, nossa, que lindo, não sei o quê. Olha que... Diferente de um cara que conquistava nesse estilo, que era o Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, ele chegava no lugar e ele falava assim, mano, não vamos mexer aqui, porque esse lugar é foda. Vamos deixar como tá, sabe? Agora vocês só fazem parte do nosso império aqui, mas vocês continuam do jeito que tá. Roma vinha nesse esquema, mas ela vinha, sabe? Tirando uma coisinha ou outra, falando uma coisinha ou outra. E o domínio político de Roma, quando a gente fala de Roma, a gente fala muito de exército, né? A gente sempre pensa naqueles caras com aqueles escudos vermelhos, aquela coisa bonita. Mas Roma é política pura, tá ligado? E os caras eram muito de lábia, né, mano? Então os caras começaram a ganhar o povo ali, foi ganhando, e aí começou a ganhar os compradores, né, que você teve também um declínio econômico do Egito muito foda, né, o nego começava a comprar coisas do Egito por um preço, Roma, como tinha o mundo inteiro, entre aspas, à sua disposição, podia vender muitos materiais que tinham no Egito pra essa galera por um preço menor, né, uma espécie de traição, né, já que Egito era aliado de Roma, mas pra Roma não tem aliado, né, velho, ou você é Roma ou você é inimigo, né, ou você faz Roma parte dos romanos. Exatamente, né, cara. É um tipo de estratégia que você vê até hoje, por exemplo, com os Estados Unidos, com, a divulgação do American Way of Life no mundo inteiro, sabe? Através de filmes e tal. Ele, de certa forma, ele faz a mesma coisa, combate culturalmente os outros países, né? Exato, né? E a gente teve, então, o Egito indo pra merda, E a gente teve aí simplesmente a destruição de Alexandria, né, cara? Que isso aí acho que é uma das coisas que mais doem na gente, assim. Porque é aquela parada, tipo, mano, não tem como isso voltar, sabe? Aquela, tipo, quando o nego meteu fogo na biblioteca de Alexandria, umas porra assim, tipo, não tem como aquilo voltar. Não tinha um backup daquele tipo de documento, sabe? Ali tinha papiro de, sei lá, mano, do início do Egito, assim, as primeiras casas, sei lá, de quando surgiu a escrita, sabe? Queimou e já era. Aquele negócio sumiu da face da Terra pra sempre. Talvez seja o maior crime contra o desenvolvimento humano, cara. Exatamente. Porque era pra gente estar numa tecnologia muito superior hoje, acredito. Total. Tem muitos estudiosos que falam que... Não, porque teve a Idade Média. É, a Idade Média é queimar o que sobrevivesse. Ou talvez não teria Idade Média, o Garcia. É, pode, podia ser diferente. Podia ter sido outra coisa. É, podia ter sido diferente. É foda. É. Esse tipo de coisa não volta, né, mano? Tipo, as vidas que se perdem também não voltam e tal. Mas, puta, esse tipo de coisa que acontece, assim, de... A história, velho. A história, velho. Puta. A história é foda. Sabe, porra, hoje em dia a gente vê, assim, você para pra pensar, puta, sei lá, é Grécia. Puta, eu tenho mó tesão de ir pra Grécia e ver um templo, assim, sabe? Mas, puta, você chega lá, tá tudo destruído. E aí, tipo, não tá destruído pelo tempo, mano. Tá destruído pelas guerras, tá ligado? Pelos caras que chegaram aqui e destruíram essa porra e falaram, mano, vamos zoar tudo. Foda-se essa porra, isso aqui é errado, sabe? As estátuas de religiões que já ficaram no passado, sabe? Porra, imagina as estátuas fenícias, como que deviam ser foda, né, cara? Os deuses que eles cultuavam, que maneiro. Os celtas, né, cara? As esculturas que os celtas faziam de madeira, aquela parada. Isso, pra mim, é um preço, assim, que, porra, eu daria tudo pra poder que essas paradas estivessem aí até hoje, sabe? Mas se perdem, né, cara? Então, eu acho que o erro da Cleópatra foi embaçado e acabou simplesmente destruindo o que o Egito era, né? A galera ficou até down, né, velho? Depressão. Tô pensando, né? Aqui. Tô pensando aqui agora, caralho, que merda. Só que coloca fogo no Wikipedia, mano, e agora? Queimar só um computador, acho que fica... Tem que queimar, véio. O YouTube. Meu Deus, como é que eu vou aprender a fazer arroz? Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Remexo. Vamos falar aqui agora de uma moça, como disse o Branco aqui fora do ar, bela, recatada e do lar, que é a nossa querida Maria Antonieta. Olha aí o país, França, mas gosta de fazer merda, hein? Caralho, velho. Tá na frente, medalha de ouro. Medalha de ouro. Ai, ai. Bom, a coroação dela aconteceu aos 14 anos, olha aí, bem jovem, e ela simplesmente, o erro dela foi dívida e revolta popular, só que essa revolta popular foi, acho que mais sério do que o que a gente pode imaginar, né? Porque aqui, como a gente tá falando de França, a gente não tá falando mais de Roma, né? O que o Heliogábalo fez lá já foi punk, imagina aqui na França, né, cara? A galera deve ter falado, porra, o que acontece? A Maria Antonieta foi um Heliogábalo feminino, tá ligado? Ela fez praticamente as paradas que ele fez quanto à sexualidade, né? Ela gostava muito, muito, muito do Tica-Tica, e aí ela fazia um monte de orgia, porra toda, né? Convidava membros importantes da sociedade pra ir na parada, né? Alguns, é lógico, que aceitavam, né? Mas os que não aceitavam, que era um problema. Aí na parada. Alguns? Alguns? Não. Ó, vem aqui na parada. Vem aqui, mas, né? Mas parada, na parada aqui, meu Deus. Ai, cara. E o maneiro é que, tipo, a gente tá falando de uma menina, de uma mulher de 14 anos, cara. Isso é muito louco, né? Porque, tipo, a gente tem hoje em dia o conceito de, porra, a menina perdeu a virgindade aos 14. Perdeu cedo. Mas calma aí, perdeu cedo pra quem? Quem estipula isso, pois tá é. Ligado? A gente vai fazer um ACC aqui em breve, falando sobre o que é normal. Vai ser um papo maneiro aí. Mas, pô, o que é normal de perder a virgindade? Quando é cedo? Se você fala, putz, a menina perdeu com 16, é muito cedo. Mas é cedo pra quem? O normal há 100 anos atrás era perder com 12. Tá ligado? As meninas se casavam com 11 há 500 anos atrás. Então, né, hoje em dia com 16, será que tá cedo mesmo? Na década de 80, sei lá, as meninas casavam virgem. Então, as coisas mudam muito, né? No caso da Maria Antonieta... De onde você tirou isso? Né? Né? Tava no livro, não falou nada. Minha avó me contou, né? É, você acreditou, né? Minha avó com 9 filhos. Minha avó com 13 filhos, né? Ai, ai. Mas acontece que a Maria Antonieta fez essas coisas que a gente vai falar, sim, com 14 anos. Porque foi aí que ela se casou, sabe, com o Luís XVI... E aí começou a entrar dentro desse mundo todo da política e tal. Foi o que a gente tava naquela hora. Quando a galera aceitava o convite, beleza. Mas quando a galera não aceitava, que era o problema, né? Porque a França, ela praticamente criou esse conceito de esquerda e direita, né? Que era aquela parada das pessoas que sentavam ao lado esquerdo do rei e as pessoas que sentavam ao lado direito do rei, né? Que eram as pessoas que tinham pensamentos diferentes e tal. E na política lá era tudo diferente. Então quando alguém que era do outro lado, quando não gostava muito ali do lado da Maria Antonieta, recusava o convite, o que acontecia com ela? Ela sabia do que ela tava falando. Então ela falava assim, puta, a Maria Antonieta tá promovendo esse tipo de porra, mano. Então eu vou começar a queimar ela, né? E nego começou a fazer panfleto e distribuir nas ruas, tá ligado? Apontando as paradas que ela fazia, velho. Imagina o escândalo que foi essa porra na sociedade, cara. Galera, a sociedade extremamente católica e tudo mais, né? Sim, meu, porra, todo aquele conceito, né? As meninas tudo de luvinha, né, cara? Aquele saiote com 15 saias, um em cima da outra, né? Aquela porra toda. Deve ter sido um escândalo desgraçado, né, cara? Não, foi... Ainda mais pra época, pra sociedade católica da época, e assim, existia uma diferença entre em você ser da nobreza e ter que, né, ter que ter um comportamento pra todo mundo da sociedade, e isso chegou até a plebe. Então a plebe tirava sarro de todo mundo. Sim. Né? Você perdia completamente o respeito, perde o respeito, você perde força de negociação, você perde respeito em outros reinos, então começa a virar realmente um problema público pra todo mundo. Sim. Cara, essa é a pior parada, velho. Sim. E a galera compra a pilha, né, mano? É aquele negócio da pilha errada. Tipo, é o que a gente falou no Hélio Gávalo, sabe? Não era uma coisa de outro mundo, mas como era ele e ele já tava queimado, toma uma outra dimensão, sabe? Isso. Tipo, pô, fazer uma merda na política é uma coisa normal, todo político faz. Só que se você pegar um político que já tá na boca do povo, hoje em dia, e você pegar um político que a galera tá falando mal aí, sei lá, o Lula, por exemplo. Você pegar um político assim, se ele faz alguma merda, puta, ganha uma dimensão, sabe? Estratosférica. No caso da Maria Antonieta, aconteceu isso. E a galera começou a ficar revoltada. A plebe, que é o quê? A maioria, né, mano? A galera que é a maioria isso. Começou a ficar putasca. Começou a falar, mano, essa porra tá tudo errado, tá uma merda. E aí começou a ficar devendo coisa pra caramba, crise econômica, aquela porra. Chegamos aí na nossa querida Revolução Francesa, cara. Que a gente tem que gravar um programa aqui pra explicar pra você em 2 horas o que a professora levou 6 meses pra explicar e você não aprendeu porque você não lembra, tá ligado? E você tirou nota baixa. E você tirou nota baixa. Foi pra recuperação, aí, ó. Exatamente, cara. Quando a sua professora perguntar pra você, Revolução Francesa, você fala assim, começou tudo com as putarias da Maria Antonieta. Você pode falar. Começou já tudo leva com as putarias. Já leva pelo menos 2 pontos pra casa. É, já leva logo, ela fala, pô, esse cara aí é foda, ele sabe do que a gente tá falando. É brincadeira, viu, gente? Não vai falar, imagina, tem um moleque ouvindo aí, ele chega e manda uma dessa professora. Não, ele escreve no Enem, né? Escreve na lousa, velho. Antes da professora de história entrar na sala, quando não tiver ninguém vendo, escreve na lousa. A Revolução Francesa começou por conta das putarias da Maria Antonieta. A professora vai ler, ela vai ficar brava, mas ela vai pensar e vai falar assim, caralho, pior que não é verdade. Então, mas não foi só por esse aspecto, que na verdade, assim, pra manter todo esse clima de luxúria e toda essa festança sem fim que era a vida dela, isso custava caro. Então ela meteu a mão no tesouro real, aumentou o imposto, aí começa a afetar todo mundo de vez, assim. Se a pessoa já não gostava dela, agora eles têm motivo pra, tipo, você é corrupta, você tá metendo a mão no bolso de todo mundo. Sim, cara, bizarro. Ela, né, só mano? Tem o pezinho. É, porque ela foi julgada. Ela foi julgada e condenada por traição. E ela foi, se não me engano, guilhotinada. Sim, ó, porra, é foda, né, cara? Não tinha o que fazer. O que você faz com uma porra de uma mulher dessa, cara? Sabe? Porra, imagina você enquanto, né, político, você tá no país, você fala, mano, olha o que essa mina tá fazendo com a gente. Olha essa galera que não falava nada, só sabia plantar cenoura e batata, tá vindo aqui tudo querendo matar nós agora com machado na mão. O que que a gente faz com o culpado dessa porra? Não tinha outro destino, né, cara? Ela tinha que se ferrar de algum jeito. Guilhotina. Só que mesmo assim, a história dela deu uma repercussão que muita gente, assim, ela virou meio que uma lenda também. Teve imperatriz Eugênia, por exemplo, ela quis ter acesso aos pertences pessoais dela, fez até exposição, coisas da Maria Antonieta. Sim, é. Tipo, pra mostrar o bizarro, tá ligado? Sim, é, ela era uma personagem histórica foda até hoje, né, cara? Pra ela ser uma mulher assim, você já vê que ela era uma mulher muito foda, muito independente, muito, sabe? A mulher, ela, pra ela fazer esse tipo de coisa que ela fez, pra ter essa cara, pra fazer todo esse bagulho gigante, ela tinha que ter, no mínimo, personalidade. Isso aí, ninguém pode tirar dela, tá ligado? É, isso é incontestável, é verdade. Mas que fez... Segunda que era bonita, hein? Pegaria, hein? Ela te pegaria umas 10 vezes com mais 10 pessoas junto. Foi ela, não foi ela que quando foi guilhotinada, aí a cabeça caiu no cesto lá e ela ficou mordendo o cesto. Eu lembro que eu sempre ouvi uma história dessa, eu não sei se é competente com a Nieta, tá vendo? Eu lembro que quando ela morreu, o cara que arrancou a cabeça dela, tipo, fez um show assim com a cabeça dela, sabe? E a galera viu, assim, e a galera ficava gritando, ah, é, caralho, que é França, porra. É, então. Porque a galera tava putaça, né, mano? O nego tava puta. E quando o nego vê ali a pessoa com quem eles estão bravos se ferrando, o nego fica feliz, né, cara? Malditos franceses. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo. Agora vamos falar de um cara que gosta de botar fogo nas coisas. Procurando o Nero. Procurando o Nero. Ai, ai. Mas ele fala tanto que hoje ele trabalha gravando DVDs. Meu Deus do céu. Burning CD, DVD, Nero. O cara que fez isso é filho da puta, né, cara? Pois é. Selo arieira de qualidade de piada ruim. É, olha aí. Ai, ai. Bom, vamos falar um pouquinho de Nero, né? Nosso querido romano aí. Foi coroado aos 16 anos, também mais um rapagão aí, mais um jovem. E o que ele fez foi destruição, crise política e o declínio comercial. Só que... pacote completo. É, o pacote completo. O que você vai querer, senhor? Senhor pequeno rei. Eu quero esse aqui, esse aqui e esse aqui. Pode levar. Toma esse isqueiro aqui também. É. Toma esse isqueiro, isso é foda, cara. Bom, Nero, ele mexeu em tudo, né, da política, assim, ele mudou um monte de coisa, bagunçou a porra toda. Então ele fez cagadas em muitos âmbitos da vida, né? Vamos começar aqui falando do âmbito familiar, né? Que é onde ele já começa a fazer merda. Cara, é sério, velho, é sério. Quem foi que colocou esse cara no rei, velho? Como imperador? O cara matou a mãe! Isso é um sinal! Isso é um sinal que vai dar bosta! Caraca, velho. O cara tava de sacanagem. Quando você pega o currículo do cara, assim, o cara tá se candidatando pra vaga ali de general, você pega o currículo e fala, matou a mãe, matou meu irmão, tacou fogo aqui no... É, cara, mas Nero fez isso que a gente tá falando, de matar a própria mãe e o meu irmão aos 22, né? Então ele já começou... E a mãe influenciava ele bastante nas decisões políticas dele. Sim, total. Mesmo que ele a matou. Sim. As mulheres, cara, elas têm um papel muito importante, assim, sempre tiveram na história, tá ligado? A gente não fala muito das mulheres, assim, a gente não, né? A sociedade não dá muita importância pras mulheres, assim, mas as mulheres sempre estiveram presentes, coisas fodas, elas sempre davam conselhos. Tanto Nero, a gente falou de Alexandre o Grande, putz, a mãe do Alexandre, ela era muito política, sabe? Ela se envolvia na política pra caramba. Fazia também um jogo político, né? Aquela coisa de, pô, mata um, mata outro, fazia também. Mas as mulheres são muito presentes, né? A mãe do Nero não era diferente, ela tava muito presente ali na parada. Só que o cara, né, mano, louco, tem muita gente que defende que ele realmente era louco, tinha rompantes assim que não dava pra entender, né, cara? Resolveu matar a galera pra tirar do Senado e falar, não, deixa eu ficar aqui de boa e tal. Tem alguns historiadores que dizem que ele fez isso porque ele, tipo, tinha umas cagadas do passado, tá ligado? Ele tinha feito umas merdas no passado que a mãe sabia. E ele falou, mano, imagina se minha mãe conta pra galera. E aí ele chegou lá e e apagou a velha, sabe? O cara quando... Então ele devia estar nervoso, ele deve ter feito uma bosta foda. O cara tava nervoso, tava dormindo tarde, porque ele, caralho, velho, ó a vela aí. Ele ia dormir e a mãe dele ficava olhando pra ele, tá ligado? Pela fresta da porta. E ele, caralho. Eu sei o que você fez no verão passado, Nero. No solstício passado, tá ligado? Caralho, a véia vai me espotar, vai ser uma bosta. Tinha uma outra loucura que ele fazia, que ele atirava pessoas aos cães, né? Tem alguns historiadores que defendem que ele atirava só cristãos e tem outros que dizem que não. Qualquer um que ele quisesse que não gostasse, ele jogava pros cachorros e ficava vendo os cachorros arregaçar as pessoas, né? Porque o cachorro é um bicho foda, mano. A gente falou lá no cast de Animais de Guerra, né? A gente tem cachorrinho em casa, vê ele bonitinho, não sei o que, mas o cachorro é um bicho foda, caralho. Ele é um lobo, praticamente, porra. E muita gente refuta a questão dele ter queimado, de fato, né, a cidade. Isso aí gera um debate, né, dos... entre os historiadores, né, ter queimado a cidade de Roma. É, quando ele aconteceu o incêndio, né, em Roma, muitos dizem que ele estava em outra cidade no momento do acidente, que ele estava em Anzio. Sim. E só que a galera se baseia nos relatos de um homem chamado Tácito. E esse homem, ele diz que o Nero, ele, enquanto queimava a cidade, ele ficava tocando a lira, cara, e dançando, velho, tipo, fazendo solo, tá ligado? Não, mas não é difícil não, cara. Não é difícil que tenha sido ele, não. Porque ele tinha uma frase que é conhecida até hoje, que é: vou fazer a minha maneira. E ele falava que ele faria uma Roma à maneira dele, tá ligado? Então o nego fala que ele queimou pra fazer isso, sabe? Pô, vou destruir isso aqui tudo e vou começar uma parada nova à minha maneira. Porque Roma era um império foda, aquela porra toda, mas a gente sabe que tinha um monte de problema, tá ligado? Um monte de merda, tinha crise pra caramba, gente morrendo, tinha que tomar conta de 1 milhão de fronteiras, sabe? 1 milhão de tribos de bárbaro diferente, conquistados, não conquistados, que traía, né? Que chegava, que, sabe? Uma loucura do caramba, fora os problemas do Senado, né, cara? Tinha um monte de problema na parada ali, então ele queria revigorar, queria fazer um negócio utópico, assim, a maneira dele, né? E outra, algumas pessoas dizem que pra ele chegar nas outras cidades, que alguns historiadores falam, pô, não foi ele porque ele tava na cidade tal, não sei o que, não sei o que, daria tempo tranquilo dele botar fogo lá em algum lugar, tá ligado? Sei lá, num lugar com muito material inflamável, e ir em direção à cidade, e ele teria o álibi perfeito, né? Porra, não fui eu, tô em outra cidade, como é que fui eu? Aí nego, porra, tá pegando fogo lá na porra toda, lá o cara não tá aqui, o que acontece, né? Puta vida, meu! Tá pegando fogo, bicho! Né? Não, e isso aí deu abertura pra ele jogar a culpa nos cristãos, que ele se fez de vítima ainda, ele falou que tava sofrendo perseguição, né? Daí ele começou a caçar os cristãos e aquilo que foi mencionado, né? Atacar nos cachorros e tudo mais. Ah, ele acusou até o povo. Ele falou, isso aí foram os deuses. Isso aí é castigo do povo. E cara, que isso é pagar de louco, né, cara? E o povo, tipo, caralho, esse povo tá tirando. Tá tirando, né, mano? Né, velho? Acontece que depois desse incêndio, desse monte de bosta aí, Roma teve um, né, um declíniozinho ali naquela parada do respeito, né? Porque, pô, se você tem um lugar foda, imagina, você tem a Estrela da Morte, a Estrela da Morte, Darth Vader, e você respeita aquilo pra caramba. Aí você fica sabendo que aconteceu um acidente na Estrela da Morte, que metade dela explodiu, sabe? Você não quer saber o que foi que aconteceu, você pensa a primeira vez, caramba, aquela parada onipotente, foda pra caralho, tá zoado, que bosta, sabe? Né? Que merda, eu pensei que esse bagulho era tão foda, mas olha como, né? Como ele pode ser... E principalmente, se quem causou a explosão de metade da Estrela da Morte foi o próprio Darth Vader, tá ligado? É foda, aí, né? Aí fudeu tudo, aí, véio. Você começa a duvidar do Império e do Darth Vader, né, cara? Pois é. Aí teve também, coincidentemente, ou não, talvez ou não, por conta dessa visão que a gente tá trazendo, né? Da pessoa olhar e falar, putz, isso aqui não é tão foda. As invasões bárbaras aumentaram, né, cara? A pessoa vir muito povo invadir, guerrear, aquela porra toda. E aí o Nero... sempre nessa negativa, né, cara? Pô, não fui eu, foi a galera, né? Foi alguém, foi sozinho, foi o sol. Aí, por fim, ele acabou se matando, né? Ainda tem até a data, é 6 de junho de 68, né? Do ano 68. 1968. E causando o fim da dinastia Júlio-Claudiana, né? De onde ele vem. Sim, sim. E ele fez, como outros que a gente falou aqui, ele fez muita coisa foda, né, cara? Bagulho de militar, ele foi um cara fodão, assim. Sim, ele fez uma par de coisas, desde quando ele... Antes dele, né, se tornar o Nero que a gente conhece, ele já fazia um monte de coisa. Mas isso não exclui as cagadas, né, velho? E a gente tá aqui hoje pra falar disso, das cagadas. E no fim é as cagadas que ponteia tudo. Cara, você fala de Nero, ninguém sabe o que Nero fez de bom. Só sabe que Nero, aquele que botou fogo em Roma, tô ligado. É, então, né, velho? Você fala isso mesmo. E agora depois desse cast, é Nero que matou a mãe, matou o meu irmão e queimou Roma. Ou então alguém vai chegar e vai falar assim, não sei o que, Nero. Você fala, cara, você conheceu Maria Antonieta. Tá ligado? O cara já vai. É verdade. desses todos, eu acho que o que menos fez merda foi o Felipe. Porque ele acabou com os templários, sabe? Putz, aí não... Sabe? Não, não foi aquela coisa é, toda. É, realmente. É, o Felipe... É. Sabe, mas... Ah, não. Mas o Felipe, assim, tá, ele não teve uma consequência muito grave e tal, mas foi das ideias idiotas que o povo teve, essa foi de parabéns. É. Ele deve ter achado que ele era muito zica, né? Puta, eu vou cobrar da igreja, velho. Olha isso, que foda. Caralho, cara, e aí a igreja? O cara vai ficar um rataço. O maluco gritou lá do fundo do salão: vai dar merda! E Felipe, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Ó, papa, me dá um dinheiro aí.